som. Publica só os marginais. A educação proibida é o nome de um documentário argentino feito em 2012 e dirigido por German Doyen, feito por jovens que pesquisaram em 8 países, entrevistando mais de 90 educadores com propostas educativas alternativas. Foi financiado coletivamente e possui licença livre que permite e incentiva a cópia reprodução. Serviu de inspiração para o título desse presente trabalho. O filme faz uma contextualização das raízes históricas do sistema de ensino e que se entende por educação dentro dele, assim como o que se entende no sentido amplo de formação de seres humanos e o desenvolvimento de seu pensamento crítico, consciente, criativo, empático, feliz e produtivo. Mostra entrevistas e dramatizações de como professores se sentem castrados pelo sistema de ensino em relação às possibilidades da profissão e de como os estudantes se sentem reprimidos e desinteressados pelo que lhes é apresentado como escola, educação e o próprio conhecimento. Mostra como a escola, em vez de estimular a filosofia, amor ao conhecimento, lhes incute muitas vezes uma aversão ao conhecimento. O filósofo grego Sócrates acreditava que o conhecimento é infinito, portanto é livre e deve estar ao alcance de todos. Criticava aqueles que ofereciam ensino a quem pagasse, os chamados sofistas. O ensino cobrado se torna tendencioso à ótica dos que têm mais poder aquisitivo. Segundo Kant, o objetivo da educação é desenvolver em cada indivíduo toda a perfeição de que ele seja capaz. Para Durkheim, a educação é uma socialização da jovem geração pela geração adulta, de como a vida em sociedade funciona e qual o papel que devem assumir. O papel da ação educativa é formar um cidadão que tomará parte do espaço público. Não somente o desenvolvimento individual do aluno, explica José Sérgio Fonseca de Carvalho, 2003, da Fundação de Educação da Universidade de São Paulo. Paulo Freire e Adriano Nogueira, 1989, veem a educação como prática política em que a sociedade vai mudando passo a passo com práticas de educação popular. Gramsci atribuía à escola a função de dar acesso à cultura das classes dominantes para que todos pudessem ser cidadãos plenos. Via na educação a necessidade do ensino desinteressado que oferece as bases dos conhecimentos gerais para que qualquer pessoa possa seguir o caminho do conhecimento ou do trabalho que mais lhe interessar. A tendência democrática da escola não pode consistir apenas em que um operário manual se torne qualificado, mas em que cada cidadão possa se tornar governante. Ele fala da capacidade de todos poderem gerir suas próprias vidas. Paul Robin acreditava que a educação deve oferecer um ensino integral que desenvolva minimamente um indivíduo em habilidades mentais e intelectuais, abordando todos os temas que tangem a vida em sociedade de forma prática. Segundo Ferrer e Guardia, a educação deve realizar homens e mulheres capazes de destruir, renovar continuamente seu meio e renovar-se a si mesmo, cuja força consiste na independência intelectual, que não serão subjugados a nada, sempre prontos a aceitar o que há de melhor, felizes pelo triunfo das novas ideias, aspirando a viver múltiplas vidas numa única vida. Como base nisso, foram levantadas algumas questões. A escola cumpre o papel a que se propõe? O que a educação representa para estudantes e professores? O que pode mudar na escola para melhorar? A quem interessa o ensino, como ele é aplicado? Essas e outras questões tentar-se-ão responder aqui. Talvez não possuam uma única resposta. Talvez fiquem questões em aberto. Palavras-chave: estudante, liberdade, pensamento crítico, felicidade, escola moderna, educação libertária, autonomia. você muito me ensinou. Não vai resistir. É sua toda paz. Não! Eu me encontrei no lugar do matar. Sabe, passa vermelha. ensino. Salve punks! Então estamos aí mais um Publicações Marginais. Dessa vez aí com o zine Educação, a Educação Proibida. É um zine, não sei aqui a data, né? Mas é um zine, não é, é 2019. Tá, eu vi aqui agora no na parte interna do zine. Eu sei que ele era, sabia que ele era um pouco recente, né? Que assim, é, esse zine aí eu escolhi porque eu tava, eu, na verdade, eu já tenho esse zine há bastante tempo, né? E aí eu tava lendo ele esses tempos agora, né? Eu já tinha ele bastante tempo, mas não tinha lido ele, porque eu peguei vários material com a galera que produziu esse zine aí, né? E aí eu fui lendo aos poucos, né? É um material mais anarquista, né? Que essa galera aí publica, assim, né? É uma galera punk anarquista, né? E aí, muito material, né? E eu fui lendo aos poucos, né? E aí, às vezes, eu demoro um pouco para ler esse material anarquista, assim, né? De muito texto e tal, né? Mas esse aqui, aí, eu acabei lendo, né? Agora, recente, e aí eu achei massa, né? Para colocar aqui no programa, né? gráficos ali não são material especificamente punk, né? Apesar de ter galera punk envolvida, né? Mas eu achei massa aqui pra gerar alguma reflexão, né? E poderia ser até um material massa pra uma troca de ideia mais ampla, né? Assim, no momento não consegui pensar em ninguém que poderia juntar aqui de repente pra fazer uma troca de ideia sobre, né? Mas eu acho que isso aí pode ficar mais como uma sugestão mesmo, né? Mas eu pensei que poderia me gerar algumas reflexões aqui, umas histórias talvez também, né? E aí, então, vou falar um pouquinho aqui rápido aqui, né? Sobre esse coletivo aí, né? Esse coletivo aí é o Caru, Coletivo Autônomo Rural Urbano. E Anarco Ideias. É uma galera da região serrana do Rio, né? Tanto que botou aí rural, né? Região do interior do Rio, né? Que é a região serrana é uma parte de uma região do interior do Rio, né? Do estado do Rio de Janeiro, né? Que é pro, eu não sei qual o lado, oeste, o leste, né? Essas bagulho aí de geografia eu não saco muito, não. Mas eu sei que é interior do Rio, né? E aí, tipo assim, as três principais cidades da região serrana são Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, né? Eu não conheço Teresópolis, nunca fui a Teresópolis, apesar de sempre estar passando por perto, assim, né? Que dá pra ver daqui as montanhas, né? Que tem lá uma montanha lá que forma uma mão lá com um dedo pro alto, que o pessoal chama de dedo de Deus, né? É, mas é bonita pra caralho, né? Você passa assim, às vezes, de umas BR aí, dá pra ver ela, assim, né? E as nuvens passando assim, dá um visual bem louco, assim, e aí de cima de algumas passarelas aqui, de algumas casas com andares, três andares, alguns prédios, dá pra ver também, né? Quanto mais longe, fica mais parecendo uma mão mesmo. Quando você tá mais de perto, fica parecendo mais um monte de pedra amontoada. Mas quanto mais longe, você parece mais uma mão mesmo, parece mais perfeitinha, né? E é em Teresópolis, né? E aí, em volta dessas três principais cidades, né? Teresópolis, Petrópolis e Friburgo, tem várias outras cidades menores, né? Umas mais para baixo, outras mais pro alto, não sei. Não conheço muito bem, né? Eu só conheço mais Friburgo e Petrópolis. Friburgo já dei muito mais rolê, conheço bem mais do que Petrópolis, né? Porque eu conheci desde a década de 90 várias coisas que sempre vieram de lá para cá pro Rio, né? E aí a gente acabava indo para lá também, né? Dar rolê lá, né? Lá é bem frio, né? Região serrana, toda a região serrana é bem frio, né? Acaba tendo colonização também europeia maior, assim, do que embaixo, né? E aí tem mais gente branca, né? Mais racismo também, né? Mais fuleiragens também, né? E inclusive histórias, nunca conheci, nunca trombei, né? Nazistas e tal, mas skin, sei que tinha bastante, outras épocas, hoje em dia eu não sei, não ouço falar há muito tempo. Mas sempre Friburgo sempre teve bastante punks. Petrópolis eu já conheci alguns também, mas tem até um punk que está morando em São Paulo, que é de lá de Petrópolis, já está um tempo para São Paulo. Mas eu sempre trombei mais os punks de Friburgo, ia para casa de alguns lá, a gente dava rolê, a gente ficava vários dias por lá, aí a gente ficava lá, descia para cá, fazia vários rolês juntos. Aí pelos meios do caminho tem, porque como é na serra, né, passa por umas cachoeiras, tem vários rolês da hora, assim, pra esses lados de lá, né. E aí tem uns outros lugares lá famosos, próximo lá, acho que é Sana e tal, nunca fui também, né, de bagulho de que é a área de onde fica muita galera artesã, hippie e tal, é um rolê bem da hora, já vi altas fotos, já vi as galera comentar muito, mas eu nunca fui pra lá não, pro Sana não, eu já fui pra Cachoeira de Macacu, que é bem no pé da serra. Já antes de subir a serra. E tem uns outros rolês, né? Aí de lá você pode ir pra região dos lagos, que também que é interior, mas é todo litoral, né? Mas é bem da hora também, né? E é bem próximo também, né? Aí você faz umas de baldeação, dá pra ir bem baratinho pra esses rolês todos aí, né? De baldeação, né? Só que você leva um dia todo, né? Um bagulho que você levaria uma hora ou duas num ônibus direto, dependendo por onde você for, você leva um dia inteiro na baldeação, só que sai mais barato e é mais da hora também. Se você estiver acompanhado, então, né, vai mangueando, trocando ideia, chapando, já fui vários assim. Chegar meia-noite num gig, uma vez fui pra um gig, mas foi na região na região dos lagos, Rio das Ostras, foi tocar a banda do Peru lá. E aí eu cheguei lá meia-noite, doido, já tinha usado a porra toda. Na verdade não, né? Fiquei até de manhã lá, mas aí acabei só vendo a banda mesmo do Peru tocar, as outras bandas eu nem vi. E aí cheguei lá meia-noite, saí daqui de manhã, fui bebendo e chapando e lá parando na entrada, todo o rolê que ia tocar de ônibus, e aí parava, né? Dava um rolê, comprava alguma coisa, às vezes tinha que esperar um ônibus que demora, né? Esses lugares de interior, os ônibus demoram mais, ainda mais quando vai de uma cidade pra outra, né? E tal. E aí tudo pra sair mais barato, né? E dar um rolê também, né? E aí, tá, voltando ao coletivo, esse coletivo eu tromei vários integrantes, assim, tinha um cara que eu trombava com mais frequência, que eu não lembro o nome dele agora. E era uma galera punk anarquista. Eu não conheço todo mundo do coletivo, conheci só algumas pessoas. Na verdade, nunca fui para nenhuma atividade que o coletivo organizou. Já fui em atividade que o coletivo participou, né? Trombava eles com frequência na Formiga Preta, acho que a última vez por volta de 2022, 2023, por aí, logo depois da pandemia, no finalzinho da pandemia ali, né? Que ainda tava rolando algumas coisas de. Aí que ainda já tava voltando as atividades com mais frequência na Formiga Preta, né? E aí eles estavam sempre por lá, e aí eu peguei muito material com eles lá, e várias, toda vez que trombava eles estavam com zines, né? Uma galera que andava com muito material passando, né? Nem vendia, nem nada, só dando mesmo, trocando e tal. E aí eu peguei esses material aí, né? Num desses momentos aí, às vezes algumas outras pessoas me passam, porque eles têm vários contatos em comuns que eu tenho, né, e tal, né, e aí eles têm os links aí, né, eu botei na divulgação do programa aí, os links do coletivo aí, do Anarcoideias e do Caru Social, mas eles têm outros links, no próprio Zine tem os links, e no site tem outros links, né, pra coisa, eu não sei como é que eles estão ativos atualmente, né, e aí tem um drive, né, que tem os zines para baixar, todos os zines deles lá, que eles produzem vários zines interessantes, uns zines bem manual, assim, né, com desenhos de manual, nada assim muito... com a arte bem simples, assim, bem, às vezes até simples demais, né, tipo, não demais no sentido pejorativo, né, simples mesmo, assim, quase chegando a ser infantil, né, algumas artes, assim, mas é bem da hora, porque é bem expressiva, né, cara, não precisa ser técnico, não é um bagulho muito técnico, muita coisa, é expressivo, acho que isso que é massa, parado, por isso que muita gente acha que tem que, tem tabu com o bagulho de desenhar é expressão, tá ligado? Se expressou a ideia que você quer, tá valendo, parceiro. De palitinho, do que for. E eu acho que é isso que é massa nas artes dele. Tanto que esse zine aí, tu vê que é um bagulho simples, a capa lá, uma escrita manual, um desenho bem simples, mas tá passando a ideia do que quer, né, cara? E aí é muito assim, esse zine em específico é mais texto. É, se eu não me engano, assim, eu não me lembro de mais desenhos, acho que só a capa que tem desenho, mas nos outros zines que eles fazem, o Anarcoideias, que são vários números, do 1 ao 7, eu acho, ou 6, alguma coisa assim, é, muitos desenhos e escrita manual, assim, esse daí tem escrita, só a capa que é escrita manual, todo zine é de escrita digital, né, mas que por causa do conteúdo, para ser um bagulho mais afetar a questão escolar, né, acho que eles preferiram assim, né, e aí os outros zines que eles fazem é mais na escrita manual mesmo, uma coisa mais de influência punk, né, e aí é para passar mais no rolê mesmo e tal, então acho que eles não se importam tanto com essa coisa da, né, da estética mais padrãozinha, né, esse aqui já ficou mais, né, por causa do conteúdo, né, e para somar com esse documentário aí que é falado no início, ah, tá, inclusive isso que eu ia falar. Também, aí no início do programa eu li um trecho que é a introdução do zine, né? E aí fala do documentário, né? Que eu botei o link aí também na divulgação do programa, pra quem se interessa pelo documentário. Mas deixa eu, antes de eu falar do documentário, deixa eu terminar, que eu já tô me atravessando aqui, de falar sobre o coletivo aqui, né? Sobre os materiais deles aqui, você pôr no Google, lá no drive deles lá, né? Tem vários materiais, aí os Anarcoideias, né, que são os zines produzidos por eles, tem outros que eu não sei exatamente dizer quais lá são produzidos por eles, mas normalmente tem o nome do coletivo dentro do zine, né. E aí lá no drive deles tem um monte de zine pra baixar das galera que eles têm contato. Tem zine meu lá, tem zine de galera do sul, zine de galera de vários lugares, tá ligado? E alguns zines antigos, anarquismo, anarcofeminismo, bagulho de plantar, permacultura. E aí tem algumas adaptações, algumas traduções que eles fizeram de algumas paradas de fora. Aí tem zines de squash, tem zine de várias coisas assim, vários material interessante, zines de poesias. Aí das adaptações, eu acho um que é muito interessante, que é um cartilho da permacultura, que eu acho muito massa, e um outro que eu não consigo lembrar o nome agora, que é um do Haiti, cara, sobre permacultura também, Bongaville, alguma coisa assim. Bombagai, permacultura, abundância e autonomia. Um pequeno manual de apoio à transição à agroecologia. De um pessoal do Haiti, né? Galera tudo negra, assim, que os desenhos e tal. É um quadrinhos sobre permacultura. É tipo, eles fizeram quadrinhos mostrando o trabalho deles lá. Como funciona, como eles usam a permacultura lá. É muito massa, muito massa. Recomendo total esse daí. E tem no blog, meu blog, para baixar também. E tem aí no Drive aí, que tá na divulgação do programa. E aí eu acho que sobre o coletivo seria isso. Mas para divulgar aí o trampo deles aí, né? Tem até coisa do Ailton Krenak também. Tem várias coisas bem interessantes, assim, sobre vários temas e tal. E aí eu falar do documentário aí um pouquinho, né? Se quem não conheceu o documentário, esse documentário é a Educação Proibida, que aí eles basearam aí, né, o zine nesse documentário, né? Esse documentário é de 2012, né? Eu assisti ele faz muito tempo. Eu sei que depois eu assisti legendado a primeira vez, né? Quando tinha lançado era legendado. Mas eu sei que tem pessoas de vários países, então tem algumas pessoas do Brasil lá que falam, né? E vários países da América Latina, ou América do Sul, não sei. Só se tem de outros países fora da América, não sei. Não me lembro. E aí eu sei que depois acho que lançaram uma versão dublada. Que eu não sei se eu não assisti, eu vi alguns trechos assim, né? Eu acho meio esquisito, eu achei um pouquinho esquisito, mas eu acho que eles fizeram isso para facilitar, para ele poder ser exibido assim, de repente, em escola, né? Em alguns lugares assim, né? Desse tipo, né? De escolar, né? E tal, né? Facilitar, né? Porque legenda, né? Todo mundo, principalmente eu conheço pouca gente que, tipo assim, a não ser do meu meio, né? Mas assim, de pessoas da norma aí, né? Da pessoas normais aí fora do meu meio, assim, né? Do meio punk ou do meu meio mais alternativo. A maioria das galera não gosta de bagulho legendado, tá ligado? Leitura não é o forte do povo aqui, não, né? Então é o pessoal dublado, né? Tal. Tipo, se você procurar coisas aí na internet pra assistir, você vai ver que domina, né? Bagulho dublado, né? E legenda é um bagulho. Fica mais pra um pessoal mais. Que gosta de ver o som original, que gosta de ouvir o bagulho com as vozes original, qualidade, não sei o quê. Um pessoal intelectualizado, alguma coisa assim, dadadá. Tem gente que gosta de estudar também as línguas, né? Principalmente o inglês, né? Aí às vezes. Tem gente até que tira a legenda, deixa em inglês, ou fica, né, tentando aprender através disso, né, lendo e ouvindo, né, e tal, né. Eu conheço algumas pessoas assim que, né, e tal. Mas aí esse documentário é muito bom, eu achei muito bom, tem muitos questionamentos interessantes, muitas ideias interessantes, coisas que estão sendo colocadas em prática, e ele é muito foda. E aí eu recomendo, eu botei o link aí na divulgação do programa pra falar sobre. E sobre o zine em si, do conteúdo do zine, eu até pensei aqui em falar algumas coisas, mas eu li ele recentemente, mas não me veio nada na cabeça agora. Então talvez aí durante a leitura eu vou falar alguma coisa, dê umas pausas para comentar alguma coisa da minha opinião, assim, né? Porque eu não sou, né, intelectualizado nesse assunto aí, né? Não né, de escola, mas eu achei que é um tema muito massa, e ainda mais porque é influenciado no documentário. E eu gostei muito do Zine, né? Do conteúdo, da forma, das reflexões tal. Aí no início aí coloca vários pensamentos de várias falas, né? Pensamentos de pensadores, escritores e pessoal aí da área de educação ou não, né? Filósofos e tal, né? E aí alguns conflitam um com o outro, mas acho que a ideia é essa mesmo, né? Porque coloca um bagulho bem dentro do pensamento hegemônico, né? E depois com o texto eles vão vir colocando questionamentos sobre isso, né? Né? Que fala ali num pedacinho ali o que a educação representa para os estudantes e professores, o que pode mudar na escola para melhorar, quem interessa o ensino, como ele é aplicado, essas e outras questões tentar-se-ão responder aqui. Talvez não possuam uma única resposta, talvez fiquem questões em aberto. Com base nisso foram levantadas essas questões. A escola cumpre o papel a que se propõe? Aí, né, vai vir os questionamentos aí dentro, aí vai usar com as referências, né, a referência forte é a educação libertária, né, de pensadores anarquistas, né, porque é uma galera anarquista, né, mas vai ter outras referências aí, como o Paulo Freire, né, que é muito fluente aí, né, nas galeras mais alternativas, esquerdistas e coisas do tipo, né, até para os anarquistas também, né, porque as coisas que ele fala e propõe é muito, muito, muito interessante, né, muito forte também, né, e eu acho muito foda também, eu também acho muito foda, né, que eu quis dizer. E aí, eu, tipo, não sou da área, né, de educação, né, não sou de área nenhuma, na verdade, eu sou um vagabundo indômito, na verdade, sempre fui faça você mesmo, por mim mesmo, autônomo, autodidata, tua porra toda, né, e aí eu vou aprendendo, nunca valorizei essas paradas oficiais, nem nada, nunca gostei de escola, quando eu era criança até gostei de escola, uma época, era mais pelas amizades mesmo, né, pelas zoeira do que pelo ensino, né? Eu em alguns momentos quando eu estudava, terminei só o primário, né? Até a oitava série, né? Que era na minha época, hoje em dia eu falo que tem nono ano, né? Não sei como é que funciona mais, não faço ideia, também não tenho interesse em saber. Assim, não orca, não tem nenhum interesse, não, só não me importo, né? Interesse até tem, às vezes, né? Se estiver trocando ideia com alguém que é da área, que tem a profundidade, quiser falar sobre, né? Já aconteceu recentemente, num rolê que eu tive, né? Trombar uns pessoal que é professor, que é punk, anarquista e tal. Aí a galera falar sobre, né? E tal, eu absorvo informação, né? Mas é um bagulho que eu não tenho, assim, vou me... Tipo, que eu tô fazendo isso aqui agora, né? Mas não tenho muito interesse no sentido de me aprofundar. Me aprofundar, como eu falei, só se for naturalmente, assim, rolando assim, né? Aparecer essa informação, eu vou pegando, não renego, não. Né? E principalmente quando é a troca de ideia, que eu gosto, né? Mas eu perdi o interesse. Na verdade, eu terminei a escola porque fui forçado, né? Tipo, várias questões da época, assim, né? Pra trabalho, família, relacionamento e tal. E aí eu já era punk, né? E aí eu não queria, porque eu tinha parado. Acho que por mim tinha parado na sexta ou na sétima, né? Repeti pra caralho várias, né? E até terminar eu já tava já com quase 18, eu acho, né? Por aí. E aí é um bagulho que depois eu até voltei a estudar em 2009. Tentei fazer o segundo grau, mas achei muito horrível, muito chato, muito, nossa, autoritário, muito, várias coisas, várias problemáticas que eu tive. Aguentei 3 meses o primeiro ano, professores, porra, pouquíssimos interessantes, e aí quando o professor é interessante, depois o professor sai fora, tiram ele, não sei o que, aí matéria que troca, não sei o que, aí dava... Tinha a aula de espanhol, aí tiraram pra botar inglês. Eu falei, inglês essa porra. Na verdade, não só eu, né? Um monte de gente reclamou, né? Porque preferia o espanhol porque era mais difícil o acesso ao espanhol do que o inglês, por incrível que pareça, né? E aí várias coisas assim me desanimaram e tal. E eu falei, e também não foi porque eu queria voltar a estudar nem nada. Foi mais uma ocupação mesmo. Tava numa época complicada, assim, várias problemáticas e falei, eu vou voltar a estudar para ver se eu ocupo meu tempo, porque tava com pouco trampo, várias coisas e tal. Mas aí de repente começou a aparecer um montão de trampo de novo e eu falei, eu não tenho mais tempo para esse bagulho aí não, ficar estudando e trabalhando é coisa de maluco. E aí eu peguei e saí fora mesmo, tá ligado? E aí depois disso, na verdade eu sempre tive maior lance de bagulho de escola, de universidade, então isso aí nunca nem se passou pela minha cabeça, fazer universidade e tal, de bagulho de universitário e tal. Mas assim, a informação em si me interessava, eu já frequentei vários rolês de em centros de estudo, em círculos de estudo, em faculdade, trombar galeras, né? Bagulho punk, anarquista, e aí ter aquele acesso àquela informação lá e tal. Isso aí que eu acho que deveria ser o bagulho que devia rolar, né? Os bagulhos deviam ser realmente público mesmo, tipo igual, sei lá, a biblioteca pública, que eu nem sei se ainda existe ainda, né? Mas tipo um bagulho que as pessoas pudessem ir lá e a hora que quisesse e acessar a informação lá. E nesses, em alguns rolês que eu fui, meio que funcionava assim, né? Na UFRJ tinha um IFIX, que era um, não sei como que chama, um bagulho da UFRJ, né? Chamava Instituto de Filosofia da UFRJ, um bagulho assim, IFIX, não sei que nome era isso. De Ciências Sociais e tal, tal, tal. E aí tinha um bagulho lá do CELIP, né? Que era o Centro de Estudos Libertário Léo Pérez. E aí a gente ia lá, era maneiro, porque você tinha todo acesso ali àquele núcleo ali, não sei se é isso que chama, da universidade ali, né? Federal, né? E aí era muita coisa lá, biblioteca gigante, você podia assistir aula, você entrava na. Tava tendo uma aula, você entrava, era aberto. Você sentava lá e ficava assistindo aula, você só não podia, né, participar realmente do bagulho, mas você podia assistir. E aí tinha xerox de graça, xerox barata, às vezes rolava de graça. Aí tinha o bagulho de material que pegava lá com os anarquistas. Era bem interessante. Eu gostava desses rolês assim. Na época também que eu tava em rolês de squat, na época em Campinas, na Unicamp também. A Unicamp é um bagulho bizarro, muito sinistro. Eu nunca tinha entrado na Unicamp. Na verdade, eu nunca entrei na UFRJ mesmo, né? Na universidade mesmo, né? Na parte principal dela, né? Que ela tem esses pezinhos espalhados, né? Por vários lugares aqui do Rio, né? Esses núcleozinhos aí, né? Mas a universidade mesmo eu nunca tinha entrado. Mas aí a Unicamp eu fiquei abismado, que você, pra andar o bagulho todo, você tinha que pegar um ônibus, né? Porque é muito gigante, é tipo uma cidade dentro da cidade, né? Uma cidade universitária, né? Muito gigante, um hospital, tinha tudo. Pista de skate, rádio. Isso só nas partes que eu fui, né? E aí, festas, exposições, biblioteca, a gente ia muito lá pra comer, né? E aí acabava participando de outras coisas, né? Os punks faziam um programa de rádio lá, faziam várias coisas lá, a gente ia muito em festa lá pra catar latinha, pra chapar também, né? E tal, já vi até gig punk rolar lá, umas galera que a gente não tinha afinidade nenhuma, mas já rolou, tá ligado? Assim, né? E tal, a gente foi assim pra rondear e tal, né, ver qual que é das galera e tal, né, mas não era uma galera que a gente tinha afinidade nenhuma, assim. E aí a gente foi mais pra confirmar, né, e aí talvez possivelmente trombar rolar umas treta com os skin, alguma coisa assim, né, que era uma galera que rolava a possibilidade de ter isso no meio, né, mas não, pelo menos não rolou, hoje não deram as caras, porque a gente era uma banca muito grande e muito monstro, e era só a galera trevozona mesmo, dos punk, trechão, lixeiro total, crustzeira, podrônicos e tal, por aí, né, nesse nível, era uma galera que apavorava, a gente entrava no ônibus e o ônibus esvaziava, e era muito sinistro, e era uma galera nervosa, galera tudo incendiária, galera tudo, com os coquetel molotov intocado, com várias coisas, né? Até porque a polícia tinha medo da gente, né? Porque de banca, assim, eles não param com uma viatura só. Eles, quando eles vinham pra parar a gente, era várias viaturas mesmo, várias mesmo, de cercar tudo e parar a gente, encostar todo mundo lá. Mas normalmente eles não passavam pela gente, acho que eles ficavam até apavorados. Mas e aí eu nunca curti, né? Voltando, já tô divagando aqui pra outros rolês. Eu nunca me interessei, tirando isso aí, o conhecimento eu acho massa, eu acho que o conhecimento deveria ser, né, mais difundido, mais publicizado, né, não sei se seria esse o termo, né, e tal, mas então, e aí, eu acho que eu não tenho mais nada pra falar de nada disso, não, dentro do meu rolê nesse meio aí, né, eu conheço várias galera que é professor, né, e tal, tanto punk anarquista quanto não, pessoas, né, normativas e tal. E mas assim, é uma galera, né, que é da hora pra trocar ideia, né? E ficar por dentro das coisas da atualidade disso aí e tal. Mas é uma coisa que, como eu falei, assim, que me... que é, ó, oh, coisa que eu me interesso tanto, né? Mas aí, como esse material é muito massa, eu achei que seria uma ideia legal jogar aqui esse material, né? E pra quem não conhece, e pra quem conhece, e pra dar mais profundidade, eu tentar falar alguma coisa aqui, que é o que eu penso aqui em fazer nesse momento. Agora, como eu vou ter que reler o Zine, né? Se eu tiver, apesar de eu ter lido ele recente, né, mas eu li tanta coisa que, né, às vezes o bagulho não consigo pensar da profundidade, né, porque... Então, durante a leitura aí, talvez eu faça alguma reflexão da minha perspectiva sobre algum determinado assunto. E aí eu vou botar uns sons aí, que eu já falei pra caralho aqui, né. E se eu não tiver que falar nada, fica só nos sons e na leitura mesmo, que é a proposta aqui desse programa, né, cara? Principal proposta aqui, rolar uns sons e umas leituras interessantes de vários temas aí, várias ideias, várias reflexões, e cada um aí que faça suas reflexões, e quem se interessar em ler o material eu vou pular algumas coisas assim, no sentido de o material cheio de, tipo, nomes, aquelas referências, aquelas coisas de, sabe, de escrita mais acadêmica, né? Sempre tem ali as referências, ali as coisas, então eu pulo essas coisas. Então, quem quiser pegar o material e ver essas referências, procurar sobre, né, os nomes dos autores, muitas vezes eu vou falar, né, mas às vezes tem ali as datas, essas coisas, eu vou pular, que isso é meio enfadonho, mas eu acho que é desnecessário pro caso aqui, né. Mas aí, para quem se interessar, o material aí, tanto físico quanto digital, tá aí, né? E é uma galera acessível, tá ligado? Que passa material mesmo, tá ligado? E é só entrar em contato. Mas quem quiser, né, baixar e imprimir por conta própria, aí vai de cada um. E aí eu vou botar uns sons aí e daqui a pouco eu volto. Bodas para ricos y todas partes hay. Bodas también. vez a los bajos, la vez a los milicos, la vez a su gobierno, la vez a su sistema. Yo quiero anarquía, hoy ya no quiero nada, nada, nada, nada, nada de nada, nada, nada. La vez a los curas, la vez a la iglesia, la vez al Santo Padre, la vez a tu cruz. Yo quiero anarquía, hoy ya no quiero nada, nada, nada, nada, nada de nada, nada, nada. Me apestan las leyes, me apestan las normas, me apestan todos, me apestas tú. Yo quiero anarquía, hoy ya no quiero nada, nada, nada, nada, nada de nada, nada, nada. Yeah. A educação proibida. Questione-se, questione-os, questione-nos. De onde vem? Por que as pessoas sempre me ignoram? Como? Por que as pessoas grandes me matam na fase em que as crianças me encontram? Entre a escola como ferramenta de dominação e formadora de mão de obra barata e a escola como ferramenta de uma sociedade sustentável e formadora de cidadãos. E aí isso aí é a capa, né? Tá, essas escritas aí, né? Educação proibida grande em cima, né? É tudo escrita manual, né? Assim, né? Só o Educação Proibida e o Questione, que é maior, né? E aí tá a Educação Proibida. A educação proibida, né? O proibido embaixo da educação. E depois questione. E aí tem uns tracinhos e questione, que é questione-se, questione-os e questione-nos. E aí um desenho no meio com os balãozinhos falando as coisas que eu falei antes, né? E esse desenho no meio é tipo um desenho que foi feito numa folha de caderno, né? Que dá pra ver os risquinhos do caderno. E aí tem uma pessoa com um cabelinho ali curto, ali meio pro alto, assim, né? Dá pra ver só os ombros, o rosto ali, o rosto tem uma uma escrita, né, no rosto ali, né, se misturando com o rosto ali, com os olhos, a boca, o nariz, que é por quê, né, e aí tem uns balãozinhos com as outras, com as frases que eu li aí no início. E aí essa aí é a capa, é uma capa de fundo branco, né, bem simples, né, com essas escritas manual. E aí na segunda página é os contatos e, né, sobre o livreto, né, sobre esse zine aí, esse livreto, né, aí tá escrito, título, a educação proibida, entre a escola como ferramenta de dominação e formadora de mão de obra barata e a escola como ferramenta de uma sociedade sustentável e formadora de cidadãos. Texto original, impresso por Caru, Coletivo Autônomo Rural e Urbano e Anarco Ideias, maio de 2019. E-mail carusocialambiental@riseup.net, sites e páginas http://carusocialambiental.wixsite.caru, aí depois www.facebook.com/coletivocaru/ www.facebook.com/narcoideias/ e o blog Blogspot, né? anarcoideias.blogspot.com.br/. E aí depois tem os grupos também, esses grupos que eu nem tava ligado. Talvez não sei se eu faça parte de algum, de WhatsApp, acho que não, com certeza que não, porque faço muito pouco, participo de muito pouquíssimo grupo de WhatsApp, eu acho um saco, na verdade. E eu só participo dos que é necessário mesmo, eu acho, assim, bagulho punk de. Da rádio aqui, né, e mais um ou outro, uns dois ou três, assim, e uns outros aí, uns amigos que me encheu o saco pra botar no grupo, mas eu quase nem leio, na maioria das vezes eu só entro pra apagar o conteúdo, pra não ficar lá com mensagem lá, como parecendo que tá um bagulho lá, mas aí eu não saio do grupo lá, porque né, senão o pessoal vai me adicionar de novo. E aí tem ali grupos da www.facebook.grupos Caru Social Ambiental, E aí tem o chat.whatsapp.com, aí tem um monte de números e letras ali, que é um grupo de WhatsApp, né? Que deve ser do Caru aí. Este livreto foi impresso e distribuído por grupos organizados de anarquistas revolucionários. Para mais material, fale conosco. Para mais revolução, organize-se e lute. E aí tem uns símbolozinhos embaixo. Um é de equality, né, que é igualdade. O A na bola. E um símbolo da paz ali. Aquele pezinho de galinha no círculo ali. Que eu não sei se o nome realmente é isso. Pezinho de galinha, né? Mas tá valendo. Vamos pra lá. Aí a terceira e a quarta página... eu li aí na introdução do programa, né? Que é a terceira e quarta página que eu conto aqui no Zine, né? Mas no Zine tem as numerações nas páginas. Então eles começam a contar da introdução, né? Como a número 1 e número 2, né? E aí eu vou começar da quinta página, que seria a página 3. Eu não vou ficar falando número de página toda hora, não, porque isso aí enche o saco e até dá uma quebra de ritmo aí, sei lá. Então, aí o título é Aversão ao Conhecimento, Formação de Mão de Obra. Aversão ao Conhecimento e Formação de Mão de Obra. E aí, do lado desse título, tem um desenho ali de uma pessoa ali, que acho que, não sei se seria referência a um professor, só se for das antigas, assim, né? Com uma roupa bem social, assim, com uma gravatinha ali, com uma roupa preta, coisa assim, tem um rosto ali com óculos ali, uma mão em cima da coisa, poderia ser um, né, um professor mais de um visual mais das antigas, mas lembraria também um juiz ou uma porra dessa, desses de tribunal mais antigo também, não sei se eles se vestem assim hoje em dia ainda, né, lembra uma porra dessa daí, de um profissional desses bagulho aí. A escola é um lugar de transmissão de conhecimento e, portanto, é necessariamente um espaço formador, seja de técnicas das mais variadas aplicações, seja do próprio pensamento com as mais diversas perspectivas. Tudo isso se dá através da vivência escolar, frequentando o ambiente e tudo que ele pode oferecer e trocar com os indivíduos. Nota-se uma disparidade enorme entre as escolas em termos de infraestrutura, ou seja, do que a escola deveria cumprir e oferecer dentro do seu sistema regular, mas se encontra precarizado, somado com as limitações que o próprio sistema de ensino impõe. A estrutura escolar precária é observada por todo o Brasil, sobretudo nos bairros mais populares, refletindo a realidade de muitos dos estudantes, e desses, vários têm os pais analfabetos, filhos de agricultores, trabalhadores de terceiro setor, da construção civil, filhos de empregadas domésticas, entre outras profissões desvalorizadas devido à baixa remuneração e inferiorizadas devido ao processo histórico-cultural da construção da sociedade contemporânea dividida em classes. Muitos desses filhos de trabalhadores seguem profissões semelhantes em remuneração e sua condição social se mantém. Muitos pobres, indígenas e negros, marginalizados. A precarização é quando a escola encontra longe do estudante, se encontra longe do estudante e longe do professor. É mais difícil levar um curso adiante quando não se tem papel e sabão no banheiro, às vezes nem água. Faltam livros para estudar, cadeiras para formar salas, cadernos para escrever, lápis ou caneta, não se tem alimentação nutritiva, deficiência no corpo docente e quando a escola passa por obras públicas intermináveis. E aí no finalzinho dessa página aí tem um carinha ali, tipo, de terno e gravata ali, com as mãos cruzadas ali, com os cotovelos em cima de uma mesa ali. É bem pequenininho, né? Não sei qual a ideia de botar esses figurinhos aí, né? Talvez representando algum político ou alguém do poder, né? Alguma coisa assim, né? E aí, ao mesmo passo que se enfrenta problemas extraescolares, por exemplo, a violência no bairro, na casa, situações em que se tem de trabalhar para ajudar a renda familiar e a escola não dá assistência a esses estudantes. A escola julga-os através da moral e de um boletim de notas, se ele é apto a passar adiante nos segmentos, e rotula que o conhecimento foi ou não aprendido e deve-se tentar mais uma vez do mesmo jeito, na mesma série, jogando toda a responsabilidade de não ter aprendido para cima do estudante, como se ele a ele ou ela devesse ser uma máquina de absorver conteúdos, e como agravante muitas vezes esses conteúdos não têm muita correlação com a vida e a realidade do estudante. A infraestrutura comprometida, falta de apoio socioemocional aliado com o programa pedagógico importado são fatores que contribuem muito para o desinteresse, evasão e retenção escolar. Os professores também são vítimas da precariedade escolar, muitas vezes obrigados a cobrir outra área. Ex-professor, exemplo, professor de história que dá aula de português, por falta do profissional especializado. Outras vezes sujeitos a trabalhar com a remuneração em déficit, trabalhar com salas lotadas, tornando mais difícil para dar atenção aos indivíduos, massificando o ensino e ignorando as dificuldades e precariedades específicas, com conteúdos tensos que lhes são obrigatórios pelo programa estabelecido no sistema de ensino, que lhes deixa pouco tempo para trabalhar questões locais, filosóficas, críticas ou mesmo para experimentar métodos que se adequem melhor à realidade local de cada indivíduo e das turmas. Quem elabora o programa? A quem interessa o ensino técnico e impessoal? As instituições do Estado, empresas que financiam as escolas privadas, alguns setores religiosos. O ensino oficial tem por fim incluir nos educandos ideias e sentimentos tendentes a fortificar as instituições burguesas e, por conseguinte, contrária à emancipação operária, e que ninguém mais do que o próprio operário tem interesse em formar livremente a consciência dos seus filhos. Como os estudantes, os pais são colocados como sujeitos passivos na educação. Muitos estudantes ainda caem de paraquedas na escola, ela é obrigatória, vem falta de sentido em acordar cedo, dispor de pelo menos 4 horas diárias e frequentar um ambiente desestimulante, que não lhes proporciona conforto emocional e intelectual. Não constantemente pressionados a aprender para tirar boas notas, em vez de estimulados a aprender para que com o conhecimento se tornem indivíduos melhores, mais completos. No senso comum, a escola é vista como uma maneira de ganhar um diploma para poder ser visto com melhores olhos para um mercado de trabalho e ganhar um salário maior, porém conservando relações de poder hierarquizadas, características de um sistema de dominação. Geralmente não se pensa na real aplicabilidade na construção do pensamento, raciocínio, senso crítico, em se conhecer a história, saber escrever e ler, saber se situar geograficamente, conhecer as artes e produzi-las. Estudamos em um ambiente hostil, seja o bullying frequentemente entre os colegas, seja a pressão dos professores de despejar conteúdo em cima das pobres mentes e esperar que elas absorvam, aterrorizando-as com provas. Realizamos o estudo com o objetivo de poder se ver livre da escola e sair de lá com um papel que, num sistema burocrático, promete melhores condições de vida, moradia, trabalho, etc. Desde a infância, o ser humano se desenvolve através do aprendizado, portanto, aprender é algo bom. No entanto, a escola não associa estudar com aprender coisas que componham um desenvolvimento, frequentemente o fazem a obrigação e ao castigo, e associa aquele tipo de conhecimento a isso. Logo, a busca do conhecimento torna-se ruim para elas. Se a vivência escolar produziu estímulos aversivos, coisas que remetem a ela serão evitadas. Educar equivale atualmente a domar, adestrar, domesticar. Para realizá-la, a educação, inspiram-se nos princípios de disciplina e autoridade que guiam os organizadores sociais de todos os tempos, os quais não têm mais do que uma ideia e uma vontade, a saber, que as crianças se habituem a obedecer, crer e pensar segundo os dogmas sociais que nos regem. Isso posto, a instrução não pode ser mais do que é hoje. Não se trata de acompanhar o desenvolvimento espontâneo das faculdades da criança, deixar-lhe buscar livremente a satisfação de suas necessidades físicas, intelectuais e morais. Trata-se de impor pensamentos prontos, impedir-lhe para sempre de pensar de outra maneira que a necessária para a conservação das instituições dessa sociedade. Fazer dela, em suma, um indivíduo estritamente adaptado ao mecanismo social. Ferré e Guardia. Como uma visão negativa do próprio conhecimento, as pessoas não o buscam mais, levando à ignorância. A ignorância em relação a questões amplas, que tangem a vida individual e coletiva, como pensamento crítico, política direta, filosofia. A quem interessa essa ignorância? Quem não se mexe, não sente as correntes que te prendem. Autor desconhecido. Interessa essa ignorância aos que querem a manutenção da sociedade estamental, piramidal, exploradora e desigual. Querem que os trabalhadores continuem se vendendo por salários miseráveis. A ignorância não é por acaso, é seletiva, ao passo que muitas escolas faltam estrutura, outras têm uma estrutura voltada aos filhos da classe privilegiada, com poder aquisitivo, ensinadas a mandar, dominar a oratória, estratégia e a administração de massas, a construir os projetos pensados por essa mesma classe em cuidar de sua saúde, exemplo, engenheiros, médicos, enquanto que uma outra ensina a obedecer, se omitir, executar o papel que lhe foi posto. Ainda há outro tipo de escola, estruturada com investimento, apesar de voltada para classes populares. Tem foco na produção de conhecimento técnico desassociado do contexto sociocultural, vide a reforma Temer 2018, do ensino médio e muitas escolas técnicas, ensino profissionalizante, cursinhos que ensinam não o conhecimento de forma ampla, apenas mostram fazer as provas. Como fazer as provas, né? Faltou um como aí. Com o avanço tecnológico característico do capitalismo e da elevação do nível técnico-cultural necessário para se realizar diversos trabalhos, as empresas querem funcionários capacitados para exercer suas funções eficientemente e querem isso com o menor custo, se possível, massificando o ensino e pressionando as escolas em produzir o maior número de profissionais técnicos em menor tempo e com o menor custo. Se o mercado tiver muita gente competindo pelos mesmos empregos, a lei do mercado de oferta e demanda desvaloriza o profissional, pois jogando muitos no mercado de trabalho, os salários diminuem. As escolas ficam submetidas em gerar uma quantidade esperada de nova mão de obra especializada a cada ano. Com o mercado cheio, as pessoas se degladiam por salários baixos e ainda se declaram greve. Ou tentativa de luta social, a demissão é fácil quando se pode dispensar uma pessoa enquanto há centenas de outras querendo aquele emprego pela mesma condição de trabalho ou inferior. Mantém um funcionário com o medo da demissão, mesmo com condições precárias. A escola é um aparelho de reprodução da ideologia de classe social dominante, um componente do aparelho estatal, que se divide em aparelho ideológico de Estado, AIE, que funciona pela ideologia, assim como um aparelho repressivo que age através da força. A burguesia criou como aparelho ideológico de Estado número um e, portanto, dominante foi o aparelho escolar, que de fato substituiu nas funções o antigo aparelho ideológico de Estado dominante, isto é, a Igreja. Podemos acrescentar o duo escola-família substitui o duo Igreja-família. Desde a pré-primária, a escola toma o seu cargo todas as crianças de todas as classes sociais e, a partir da pré-primária, inculca-lhes durante anos os anos em que a criança está mais vulnerável, entalada entre o aparelho de Estado-família e o aparelho de Estado-escola. Saberes práticos envolvidos na ideologia dominante, o francês, o cálculo, a história, as ciências, a literatura, ou simplesmente a ideologia dominante no Estado puro, moral, instrução cívica, filosofia. Alguns, por volta dos 16 anos, uma enorme massa de crianças cai na produção. São os operários ou os pequenos camponeses. A outra parte da juventude escolarizável continua e, seja qual for, faz um troço de caminho para cair sem chegar ao fim e preencher os postos dos quadros médios e pequenos empregados, pequenos e médios funcionários, pequenos burgueses de todas as espécies. Uma última parte consegue ascende aos cumes, quer para cair no semi-desemprego intelectual, quer para fornecer, além dos intelectuais do trabalhador coletivo, os agentes da exploração, capitalistas managers, os agentes da repressão, militares, policiais, políticos, administradores e os profissionais da ideologia, padres de toda espécie, a maioria dos quais são laicos convencidos. O jeito mais eficaz de tornar os pobres inofensivos é ensiná-los a imitar os ricos. Autor desconhecido. Thank you. Então, continuando, né? Aí, né, já comprometi algumas intervenções minhas, não sei se eu vou, né, conseguir falar nada aí, né, dialogar, né, porque é tem uma profundidade aí, né, nas questões aí, né? Então, não sei se eu vou conseguir acrescentar nada, né, até o momento, né? Então eu pensei, eu lembrei aqui de duas historinhas, ia falar no final da última parte, né? Mas aí falei, deixa eu falar depois do som, né? E aí eu lembrei de duas historinhas aqui que aconteceu, né? Uma época aí, né? Lá nos anos 90, assim, eu lembro que tinha um espaço, né, punk, que rolava vários gigs de underground no geral, né, mas normalmente a galera punk organizava lá uns festivalzinho lá, né, só usava muito esse termo, festival punk, porque a galera chamava todas as bandas punk que conhecia, botava no cartaz, né, porque mais, nem metade ia, né, porque às vezes nem sabia que tava no cartaz, né, isso acontecia pra caralho. E aí a gente fazia muito isso aqui na Baixada Fluminense, em vários municípiozinhos daqui, né? E aí tinha um município chamado Mesquita, né? Que era um distrito de Nova Iguaçu que se emancipou e virou um município, né? E era recente que eles tinham virado um município, né? Mas assim, pra todo mundo era como se fosse um bairro, um distrito de Nova Iguaçu, continuava sendo Nova Iguaçu, né? Agora por questões políticas aí, econômicas, essas coisas aí, tinha outras coisas envolvidas aí, né? E aí eu não sei porquê da emancipação, né? Se eles tinham alguma coisa lá que dava dinheiro nessa parte aí da cidade, né? E Nova Iguaçu é um do município maior do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, se não é o segundo, é o terceiro maior, né? Depois da cidade do Rio. É muito grande mesmo Nova Iguaçu. E, né, quase toda a Baixada já foi, mais da metade da Baixada já foi parte de Nova Iguaçu, só que aí foi emancipando, né, virando vários municípios, separando aqui onde eu vivo mesmo, Duque de Caxias era um distrito de Nova Iguaçu também, né, emancipou também, né, por outras questões econômicas também, né, e aí tem vários aí, vários outros, né, e tem Magé, que é também muito grande também, que é um município mais rural, assim, né, daqui da Baixada, né. Mas é um município da hora para ir para cachoeiras e dar uns rolês assim de natureza, né? É bem legal, tem muita coisa da hora. E aí tá. Aí a gente organizava esses eventos punk lá no em Mesquita, que é o nome desse municípiozinho aí. E aí era bem próximo do cemitério e tal, a rua do bar, era um bar chamado Bar da Sônia. Era um bar bem pequeno, mas no fundo do bar tinha um espaçozinho lá, um quarto, sei lá, uma sala. Que aí tinha um palco no fundo, assim, né? Devia rolar uns pagodes, uns forró lá, né? Só que as galera descobriu, né? E começou a rolar som lá, os underground, né? Os rock, né? De repente os punk descobriram, né? Num rolê, e aí começou a fazer punk fazendo vento lá, e aí a gente lotava o bagulho, assim, lotava a rua, né? Era de graça, não pagava pra entrar, né? E aí a gente ainda ganhava cachorro-quente, cerveja da dona do bar, né? Porque a gente organizava o evento lá. Ela dava um cachorro-quente e uma cerveja pra cada integrante de cada banda. Você vê, era da hora. E aí, boa, melhor cachê que eu já ganhei. O único, na verdade, da minha vida toda tocando em bandas. Mas a gente levava toda a aparelhagem nos ônibus, levava bateria, levava amplificador. Às vezes a gente conseguia alguma coisa de alguém de perto, que era facilitava principalmente a bateria, né? Mas o espaço já tinha algumas caixas, né? Então facilitava, mas a gente levava tudo nos ônibus, assim, era na ida e na volta, era bem sofrido, principalmente na volta, né? Todo mundo já chapado de manhã, a gente só saía de lá de manhã, né? Que era uma época muito ruim de acesso de condução aqui na Baixada, mesmo entre os municípios da Baixada, né? Muitas vezes a gente tinha que ir pro Rio, do Rio pegar um outro ônibus pra voltar pra seu coisa, né? Então, com a galera tudo da Baixada, às vezes a gente ficava vindo pra casa de alguém que dava pra ir uma parte da galera, né? Que morava mais próximo, ou caminhar, ou ir pra uma praça, mas normalmente a gente conseguia fazer os bagulhos e ir até de manhã. Era um lugar que nunca teve problema de reclamação de vizinhança, não. Que eu me lembre, não, né? Mas tinha uns viadutos, umas praças próximas que a gente ia às vezes quando acabava mais cedo, e aí sempre continuava as coisas por lá, né? e até de manhã, até era ter um ônibus, né? E era bastante galera, né? Então ficava todo mundo espalhado. Tinha o cemitério também, muitas vezes acabava, a gente ia pro cemitério, aí o cemitério tinha bebida, né? Tinha dinheiro, a gente achava dinheiro lá, e aí ficava lá e tal, chapando, né? Que as galera bota as oferendas, né? E aí a gente pegava, tinha comida, bebida, várias coisas. Mas aí um dia tava rolando lá e já rolou alta treta lá entre as várias vertentes, né, do punk, né? A galera punk mais punk rock, galera mais. Aí a galera hardcore que colou lá uma vez, aí colou uns caras lá que não gostava deles, aí queria catar os caras. Aí depois uma vez também foi usar narcopunk do MAP também, que organizou giga com a gente lá, e aí deu umas treta também. Aí colou lá o vacilão lá mais famoso do Rio, lá dos do movimento Anastopunk lá, né? Aí deu umas merda lá também, várias tretas rolou lá nessas épocas. Mas era, normalmente não rolava treta, era bem, bem da hora, assim, era bem, a galera era bem colaborativa, a galera tudo, né, compartilhava tudo, né. Aí sei que um dia apareceu um moleque lá, novo, colando no rolê punk, o moleque chegou com a camisa de escola dele, né, toda riscada, cortada, aí tipo, anti-escola, uns bagulho escrito assim, e eu sei que a galera pegou pesado com o moleque, porque ele era anti-escola, que aquilo era errado e que não sei o que e da, da, da, eu achei muito nada a ver, gerou uma discussão muito escrota, mas só que as galera tudo mais velha, né, tinha essas galera escrota, né, que é mais velha, eles que sabem, da, da, da, e ninguém nem refletiu sobre o que o moleque estava fazendo. Eu achei a ideia muito massa, questionando a educação formal, né, cara, e tal, e eu achei que nada a ver a galera ter, tipo, boicotaram mesmo o moleque, quase que tomaram a camisa dele rasgar. Eu acho que ele chegou até a tirar, né? E tal, e foi um bagulho bem escroto, bem típico de umas galerinhas que rola, né? Das antigas, né? Essas galera metida besta, acho que são os detentores do conhecimento, sabe tudo e tal. Às vezes o bagulho fez até eles refletir uma coisa que eles nunca refletiram, e aí eles ficaram com raiva, né? Que às vezes, muitas vezes é isso, é um recalque, né? E tal, né? Que rola muitas vezes aí, né? Das galera que eles acham que sabem de tudo, né? Os galera que era anti-zine, falava que não fazia zine pra punk, fazia zine pra conscientizar as pessoas. Tipo aquele papo de zine, fazer zine, como é que fala? Pegar pra convertido, bagulho fuleiro. Como que, como se os punks soubessem de tudo, tivessem todas as informações do mundo, pronto, sou punk, eu sou livre de tudo, sou autossuficiente, autodidata e tudo mais, e não preciso de mais nada, né? Então não preciso de informação, né? Então eu acho um pensamento bem burro, né? Que esses caras tinham, né? Era mais pra eles ter desculpa pra não fazer a porra, né? Que acabava que eles não faziam nem pra conscientizar a população, nem pros punk, né? Nem fazia a própria cultura, né? Ficava só no bagulho de som, né? E aí fazia uns sons também que também não atingia a população, né? Mesmo sendo às vezes uns sons mais suaves, com umas vozes mais ouvível, né? Era ainda assim, era pra população em geral, era um rock pesado, né? Um rock pauleira, né? Como o pessoal fala, né? Head metal e tal, coisas assim que o pessoal fala por aqui, né? E o pessoal nem prestava atenção nisso, né? Então eles ficavam pagando de querer ser o sabe-tudo, radicalzão. Mas aí foi essa aí foi uma historinha aí, né? Que não teve muita profundidade, mas é só pra comentar aí, tá dizendo o contexto da escola aí, do questionamento. Eu acho que foi da hora a atitude do moleque. Só que ele podia não ter profundidade no assunto, né, cara? Ele era novo, mas ele sabia que punk era se revoltar contra tudo a formalidade, contra tudo que era a norma, né? E a escola é um, né? E a escola é um massacre, né, cara? Escola, família, né? Que são as primeiras coisas que a gente se revolta quando a gente entra no punk, né, cara? Que é o que tá massacrando a gente ali moralmente, culturalmente, socialmente, politicamente, né? E tal, né? E aí a outra história era... Caraca, eu acabei esquecendo a outra história aqui, divaguei nessa aí, fui... expliquei um pouco da época e o contexto, né? E acabei esquecendo da outra história. Mas assim que eu lembrar aqui, eu dou uma pausa aí normalmente aí na leitura aí e em algum momento aí deve voltar a lembrança aí. Esqueci outra história, tava aqui com duas histórias aqui engatilhadas aqui. E aí só consegui lembrar de uma, né? Que acho que a outra deve ser mais recente, eu não sei. Não sei, não me lembro. Agora não me lembro nem, pô, tô tentando lembrar aqui e não consigo lembrar. Mas daqui a pouco eu lembro, eu vou lembrar, eu volto nela. E aí vou continuar a leitura aí. amor ao conhecimento e formação de cidadãos. A educação é não apenas uma formação, mas uma condição formadora necessária ao próprio desenvolvimento natural. Jean Piaget. Não sei se pronuncia assim mesmo ou não. O que Piaget pode estar afirmando é que a educação deve fornecer ferramentas para que elevemos nossas possibilidades e entendamos os limites do nosso desenvolvimento. Estamos aprendendo o tempo todo, adicionando ruas e nomes ao mapa do nosso conhecimento, ampliando a tela de interação com o mundo à nossa volta. Precisamos aprender para desenvolver, fazemos isso constantemente desde que nascemos. Estamos juntando, assimilando, acomodando e integrando os conhecimentos. Conhecer é juntar e coordenar todas as informações que absorvemos e construímos, dando a elas um sentido mais amplo, como um todo complexo. Precisamos dele, o conhecimento que construímos dentro de nós. É o filtro através do qual enxergamos o mundo à nossa volta, e também é através dele que nos colocamos e interagimos com o nosso entorno. Toda forma de conhecimento pode nos enriquecer de alguma forma. Tem alguns que, na pior das hipóteses, servem de mau exemplo, ou seja, o que não fazer. A escola promete ser o berço do conhecimento, da transmissão das gerações jovens pelas gerações mais velhas e da criação constante do momento presente. Aprendemos com o passado e cocriamos o presente, construímos o conhecimento com base nas edificações das gerações. Ai, hoje tá brabo, as tosses e os espirros. Ai, vai que vai. Construímos o conhecimento com base nas edificações das gerações anteriores, através da educação, junto com a parte empírica e criativa, abrindo-se para novas perspectivas, expandindo as possibilidades a partir da nossa leitura do mundo, observando e interagindo. É muito mais difícil interagir com o conhecimento se ele nos é apresentado associado a estímulos negativos. Se somos desestimulados nesse caminho, o do amor ao conhecimento, o caminho da filosofia, do fazer filosófico. A recompensa de se estudar não deve ser ganhar uma nota alta e massagear o ego, ficar um ano mais distante do ambiente escolar, ou ganhar um chocolate ou uma mesada, um carro ou um presente qualquer. A recompensa da pessoa estudar é o próprio saber. Conhecer, se conscientizar, transformar. Mas para aprender é preciso vivenciar, ter experiências de vida enriquecedoras, interativas. Em oposição à passividade estudantil na escola convencional, que geram autonomia, confiança, pensamento crítico, capacidade de planejamento, empatia e trabalho em grupo. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Conhecimento não apenas precisa de ser aprendido, mas também precisa de ser constantemente testemunhado, vivido. A recompensa de aprender torna-se perceptível a longo prazo, por isso às vezes é difícil ver sentido em aprender algumas coisas, sobretudo se a forma como aquele que ensina o faz não dá atenção a questões individuais. O que é bom para uns pode ser ruim para outros. Se não se leva em consideração a diversidade, torna-se distante daquele que aprende. O professor, tutor, de certa forma, detém uma bagagem de conhecimento específico. Educando, contribui com o desenvolvimento de outros indivíduos, mostrando-lhes determinados conteúdos e linhas de pensamento. Deve ter consciência de que quando algo é dito por um professor, não necessariamente chegou ao estudante. Se ouviu, compreendeu e assimilou, ou mesmo se concordou. É preciso estar atento à didática e buscar métodos criativos e interativos. O ensino deveria ir além de métodos em que apenas se lê e discute teoria, mas buscar tornar o assunto mais palpável e interessante a qualquer um, e além disso, as condições específicas de cada um. A formação do cidadão, do indivíduo, da pessoa, se dá a todo instante. São os valores morais e éticos de cada um, a forma e o porquê se vive, do jeito que se vive, seja de forma individual. E também coletiva, é como se interage com a sociedade. É o lidar com o outro diferente do eu, assim como lidar com o eu singular e o eu dentro do coletivo, dentro da sociedade. Livre para trabalhar como bem entender. Ser feliz em situação de igualdade e respeito com os demais. A formação do cidadão passa por tentar tornar o mundo em que vivemos um lugar melhor para nós e as futuras gerações. A cidadania é a conquista constante dessas qualidades, o exercício de busca permanente a cada dia de tentar se afirmar no hoje melhor que ontem, de se recolher no erro e estar aberto a mudar. Aprender com ele e ouvir as pessoas. Isso é tão difícil. A arte de aprender a aprender. A arte de dialogar, a perguntar e a resposta. A arte de compreender e responder. A arte de interagir. Seja com as pessoas próximas, com os animais próximos, com a comunidade, com as plantas, com o planeta Terra, podendo substituir a lógica de agir sobre pela lógica da ação em conjunto. Conjunto. Somente com ela que podemos exercer essa cidadania, visto que estamos condenados a viver em sociedade, de alguma forma até excluir-se dela criando uma outra, individual ou coletivamente, é uma ação para com a sociedade. O humano evolui como uma espécie social, tal qual os elefantes, as formigas, os pombos ou os flamingos. A educação convencional muitas vezes traz o oposto à interação e cooperação, a imagem de uma sociedade competitiva, desigual, meritocrática e punitiva refletida dentro da escola com caracteres semelhantes de passividade, desânimo em exercer as atividades, falta de perspectiva, violência por parte dos colegas e de turma ou e professores coordenadores, sejam elas físicas ou psicológicas. Tem a pressão em torno de nota e da recompensa exercida pela escola na criança e pela família sobre ela também, com seres de classes mais parecidos com tribunais, as chamadas panelinhas de grupinhos de estudantes que excluem quem é diferente. A própria estrutura física nas salas de aula, das cadeiras em fileiras, que são mais parecidas com linhas de montagens do que um espaço de debate, que favorece conversas paralelas, em vez de manter todos o máximo possível em uma só conversa, cara a cara, tem as paredes sólidas e claustrofóbicas, o palanque na frente do quadro para o professor ficar mais alto. Tudo reforça a autoridade deste e a passividade do dito aluno, sem ser sem luz. Tem a hierarquização da sala, seja educador educando ou entre os colegas. Tem os do fundão, os da linha de frente, os jogadores de futebol, os nerds, os populares, os excluídos, enfim, vários rótulos. Tudo favorece a cisão. Ao invés de favorecer que todos sejam uma comunidade, estejam em uma conversa só, com uma perspectiva igual, embora todos sejam únicos e diversos, e cada um com seu olhar e interesses, mas com um objetivo comum de crescimento pessoal do grupo e das pessoas, respeito e da ajuda mútua entre si. Eu sou porque nós somos, dito popular da filosofia Ubuntu. A educação pública tem aqui manifestamente as maiores vantagens. Aí se aprende a conhecer as medidas das próprias forças e os limites que o direito dos demais nos impõe. Aí não se tem nenhum privilégio, pois que sentimos por toda parte resistência e nos elevamos acima dos demais unicamente por mérito próprio. Essa educação pública é a melhor imagem do futuro cidadão. O conceito da educação que está proibida pode ser entendido no sentido de que a educação vigente é tão ruim que deveria ser proibida. E o filme mostra uma dramatização dos estudantes condenando a educação da forma opressiva que eles concebem ela. Também podemos interpretar como a educação que almejamos, mais justa, crítica, racional, sensível, está tão fora dos sistemas de ensino que parece que foi proibida, que foge aos programas curriculares, que não se pratica na maioria das instituições, que é ridicularizada ou só ignorada. Aquela que leva em consideração a liberdade e a vontade do estudante e que hoje em dia é excluída dos sistemas de ensino e reprimida pelos corpos disciplinares e docentes da escola. O espontâneo, o criativo, o questionador, visto como um problema a ser eliminado. Queremos que a criança, ao vir ao mundo, e mesmo antes, ainda dentro do útero da sua mãe, tenha toda a proteção social possível, que todas as crianças tenham pão, ternura e instrução, na mais absoluta condição de igualdade, e que seja assegurado o livre desenvolvimento de sua personalidade. Que todos os graus de ensino possuam a coordenação e a coesão que farão disso uma obra única, na qual a criança, segundo seus gostos e suas faculdades, transforme-se-á gradualmente em um ser humano produtivo e feliz, Não queremos nem escola operária, nem escola burguesa. No es lo mismo un hijo que una hija. Pórtate como una señorita. Este juego no es de chicas. Tienes que estar guapa. Calla que tú de esto no sabes. Se te va a pasar el arroz. Mujer tenía que ser. Este puesto es para alguien de más carácter. ¿Qué hay de cenar? Eres una inútil. En esta casa mando yo. Ten cuidado con lo que dices. Ten cuidado con lo que haces. Tú a mí no me toreas. Eres mi mujer. Eres su mujer. Si te pego es porque te quiero. Antes muerta que verte con otro. ¡Suscríbete al canal! pensando, un solo resistiendo, también luchando, luchando y atacando, al podido estado, de tu institución, de tu fila y ante la danza. Fuga anarquista en el campo de Sudán, anarco-fu, buscando la igualdad. Fuga anarquista en el campo de Sudán, anarco-fu, ganando libertad. Paga religión, escuela, familia, ángeles de distrito, leyes policías. Globalización, colonización, globalización, maldita imposición. We'll be right back. tortura. La más aquí la tortura. No, no, no, no. La más aquí la tortura. La más aquí la tortura. No, no, no, no. A renovação da escola. A pedagogia ou doutrina da educação se divide em física e prática. A educação física é aquela que o homem tem em comum com os outros animais, ou seja, os cuidados com a vida corporal. A educação prática ou moral chama-se prático tudo o que se refere à liberdade. É aquela que diz respeito à construção, cultura do ser humano, para que possa viver como um ser livre, o qual pode bastar-se a si mesmo, constituir-se membro da sociedade e ter por si mesmo um valor intrínseco. Immanuel Kant. A escola nova é a que busca se renovar e adaptar a realidade local, em seu contexto histórico e social. É a que busca um ensino integral que busque não só dar suporte técnico ao estudante, mas também emocional e intelectual. Possa também dar-lhes as capacidades básicas de um indivíduo responsável e autônomo, que exercite igualmente habilidades manuais e intelectuais. A escola moderna respeita a personalidade da criança. Cremos que todos os métodos devem ser experimentados, optando sempre por aquele que convém melhor segundo as características locais, a natureza e o caráter de cada criança, etc. A criança deve descobrir por ela mesma. Por isso, seu contato permanente com a natureza é indispensável. Que não haja mistérios nem ludibrios para a alma ingênua e pura da criança. Alguns falam da escola racionalista. Em verdade, não estamos de acordo. A escola, o plano de ensino, deve ser integral, porque reduzir seus objetivos à faculdade que tem o indivíduo de raciocinar. Não basta que o humano pense bem, é necessário que ele sinta e trabalhe bem. A escola deve colocar a criança numa ambiência tal que o exercício de impulsos antissociais torne-se impossível. Não pela coação e pela violência, mas pela solidariedade, pela sinceridade, pelo trabalho, pelo amor e pela liberdade característicos do meio físico e humano que a cercam. Queremos forjar um novo ser humano. Nem mesmo um mínimo dogma imposto pelos adultos às consciências virgens das crianças. Falamos de uma escola antiga e de uma escola nova. Nós nos consagramos a essa obra autenticamente revolucionária com todo o nosso calor e nossa fé profunda. Todavia, da mesma maneira que considerávamos nociva que a velha escola ensinasse a criança a gritar "Viva o Rei, Viva a República", pensamos que é igualmente nefasto ensinar-lhe a gritar "Viva Marx e Bakunin, Viva a Revolução". A escola moderna é feita em conjunto com os estudantes para que possam decidir sobre os rumos de sua vida e que compreendam a importância do que estão aprendendo e por que aprendem. Devem ser capazes de desenvolver uma leitura própria do mundo que, na verdade, todo mundo tem, mas muitas vezes é castrada por um sistema de passividade em que é mais fácil assinar embaixo e seguir conforme o que está posto. Isso não signifique que se deve necessariamente criticar tudo e achar que tudo está errado tendo uma leitura completamente diferente do que as gerações anteriores tiveram. Mas quando se põe em questão as circunstâncias, abre-se espaço para negar o que foi posto e favorecer um substituto melhor. Ou ainda, de reafirmar os velhos preceitos reforçando-os. Daí a importância de uma escola que tenha base na experiência. Se um professor de física afirma que as coisas caem com a gravidade porque a ciência provou, Galileu está certo e os estudantes devem assimilar isso, torna-se um dogma. Se ao contrário ele diz que Galileu se perguntou por que as coisas caem e resolveu observar coisas caindo para analisar o processo e tentar explicar e estimula os estudantes a fazerem experiências de deixar coisas caindo para ver se é verídico. E se pedras começassem a flutuar? Só jogando a pedra para ver se ela sobe. Se observarmos que ela cai, então confirmamos a hipótese. Caso contrário, investiga-se para encontrar algo que possa explicar com coerência. O ensino, através da maiêutica e da dialética, nos permite aceitar o inaceitável, apenas pondo em questão para reafirmar nossa negação a ele, ou para reafirmar o fato em si. A educação libertária baseia-se no debate e na busca da apuração dos fatos. Grifo meu, para chamar a atenção do pensamento antropocêntrico, característica do tempo de Kant, que enxerga o homem como representante da espécie e superior aos outros animais em um patamar privilegiado, há ainda o equívoco no vocábulo, pois não cita a mulher, subentendendo que homem generaliza os dois, porém, de fato, só cita o homem, dando um papel secundário a ela, visão que no século XXI vem sendo contestada. Quando as crianças de 3, 4 ou 5 anos começam com a fase dos porquês, geralmente são bruscamente podadas em casa e na escola por um seco porque sim, ou com porque sempre foi assim, ou simples não chateia. Essa é justamente a fase em que a criança está desenvolvendo e expandindo sua sede de compreender o mundo, sua curiosidade, criatividade e vontade de descobrir-se e descobrir o mundo à sua volta. Se cortamos essa vontade logo de início, dificultamos o desenvolvimento da curiosidade, do senso crítico, capacidade de fazer perguntas e respondê-las ou deixá-las em aberto. Perguntas sem resposta são, a maioria, conclui-se uma e mais um leque de questões surgem. É preciso exercitar a capacidade de responder eu não sei, de forma a compreender que no hoje não se sabe, mas há a possibilidade de investigação. A escola moderna quer estimular essa vontade de investigação, ao contrário do eu não sei, passivo, conformado, semelhante ao sou burro. Muito mais, muitos pais e professores reforçam essa ideia de burrice, em vez de compreender que a criança está se desenvolvendo, encontrando os limites e ampliando-os. Não observa-o como incapaz, limitado. Daí ele passa a se observar como incapaz, levando autoestima e autoconfiança para baixo. Sem fundar sua lógica sobre qualquer base metafísica, a criança saberá que raciocinou bem, quando as conclusões que ela extrairá das observações se acharão de acordo com as novas observações feitas. No caso da alfabetização e ensino em geral de adultos, eles geralmente se veem como incapazes, como ultrapassados. No entanto, eles já possuem uma bagagem de conhecimentos adquiridos ao longo da sua vida, que podem também ser somados à vivência escolar. Verdade que a velocidade do desenvolvimento de uma criança é maior que nos adultos. Porém, estamos aprendendo o tempo todo e é um processo que não para. Deve ser estimulado ainda mais que as crianças a um contato que lhes motive a interagir, que lhes estimule autoconfiança nas suas capacidades, curiosidade e autonomia na criação, que gere desafios, que a presença do estudante na escola seja ativa. Cremos que, em qualquer contexto educativo que seja, os jovens têm o direito de decidir individualmente o que querem aprender, de que maneira, quando, onde e com quem querem fazê-lo, cremos. Além disso, que eles têm o direito de participar de maneira paritária das decisões que determinam o funcionamento das organizações das quais eles fazem parte, e em particular, aquele ter suas escolas e as regras e as sanções que podem eventualmente revelar-se necessárias. Um estudante que participa da gestão da sua escola, da elaboração de regras, de acordos, conteúdo curricular, tende a compreender melhor os processos e integrando-os, ele tende a sair de lá uma pessoa ativa, que luta contra as injustiças e trabalha nas esperanças. Sócrates acreditava que todo governante deveria ser um filósofo. Assim seria capaz de ser ativo na vida da polis e conseguiria enxergar as situações de várias perspectivas, considerando cada cidadão como co-governante. É o poder distribuído pelo povo, é a democracia. A educação é o co-constituinte do anarquismo, porquanto visa autorizar o indivíduo a produzir-se como pessoa autônoma, zelosa em desenvolver pelo conhecimento, e o conhecimento de si, sua liberdade e a liberdade dos outros, e que ela propõe-se a dar a todos e todas um espaço no qual se realizar social e profissionalmente. Como escrevia Pestalozzi, pedagogo suíço do século XVIII, o projeto educativo tenta permitir a cada um fazer-se livre, tendo em vista o que ele é. Os teóricos e os práticos da pedagogia libertária irão também nesse sentido, com J. Rousseau, antes de Pestalozzi, preconizou para Emílio que ele se propunha a fazer primeiramente homem. L'Encyclopédie Anarchiste diz, sem ambiguidade em relação a isso, que a educação tem por objetivo educar a criança para que ela possa cumprir o destino que ela julgue melhor, de modo que em toda ocasião ela possa julgar livremente quanto à conduta a escolher e ter umas vontades assaz forte para confrontar sua ação com esse juízo. O objetivo da pedagogia libertária consiste em participar da elaboração de um indivíduo livre, livre para agir e para pensar, capaz de produzir um discurso crítico segundo suas próprias escolhas. A pedagogia racional, criada por Ferrer, inscreve-se então na perspectiva de uma educação anti-autoritária. Ferrer estava preocupado em organizar um processo pedagógico que fosse formativo, preparando a criança para a vida, em lugar de simplesmente transmitir conjuntos de saberes que a tradição havia definido como necessários, mas que ele percebia que nenhum sentido faziam para as crianças. Ele procurou possibilitar que as crianças experimentassem o mundo, fazendo suas próprias descobertas, estimulando assim sua curiosidade e seu desejo de conhecimento. Deveria ser ensinado, pois, aquilo que as crianças quisessem aprender, por terem tal curiosidade despertada pelas experiências práticas, e não aquilo que os manuais escolares traziam impressos. Diversas experiências em educação alternativa ao convencional foram desenvolvidos. Em 1868, Paul Robin, na França, apresenta o que ele chamou de educação integral, na tentativa de suprir a deficiência na educação dos trabalhadores. Ele apresentou a educação mista, hoje uma conquista. Mas na época, meninos não podiam ser educados juntos com meninas, em uma coeducação, estimulando a comunhão fraternal entre ambos os sexos. Antes dele, muitos edificaram as bases, Proudhon, Marx, Bakunin, Fourier, mas no fim, Robin, que teve o mérito de ter provado a viabilidade dessas ideias na prática. Durante 14 anos, de 1880 a 1894, foi diretor de um orfanato chamado Saint-Pus, antes chamado de Prevost, nome do fundador, que ao morrer deixou uma cláusula que afirmava que o estabelecimento deveria ser laico e receber crianças de ambos os sexos. O projeto tem fim com um escândalo, promovido por setores clericais, tornando-o notícia de capa em jornais por dias em Paris, condenando a coeducação de meninos e meninas à ausência de educação patriótica, do curso de moral e da falta de vigilância. O diretor do jornal católico antissemita Libra Parole Drummond escreve: a porcaria municipal de Saint-Pus. Mal sabem muitos pedagogos partidários de métodos ativos que experiências semelhantes haviam sido postas em prática por Paul Robin. Em 1901, Francisco Juan Ramón Ferrer Guardia funda em Barcelona a escola moderna, com a intenção de ajudar a criança a crescer sem constrangimentos ideológicos e que fosse capaz de transformar a sociedade. Tinha cunho pacifista e também praticou educação mista, racionalista e laica. Em 1906, um ex-membro da escola, o bibliotecário Mateu Morral, lança uma bomba no corte royal e Ferré é preso com a acusação de instigar o atentado. Tal episódio o manteve preso por 13 meses e a escola foi fechada. Em junho de 1907, é absolvido e passa algum tempo viajando pelas capitais europeias, parando na França para fundar a Liga Internacional pela Educação Racional da Infância. Devido a problemas de saúde de familiares, ele volta para a Espanha, onde é preso no dia seguinte à sua chegada e fuzilado no dia 13 de outubro de 1909. Sebastian Faure, precedido de anos de luta política, aluga em 1904 um terreno de 12 hectares a 50 km de Paris e reuniu 40 crianças numa instituição que chamou de La Roche, a colmeia, cujos princípios apresentados por Robin foram levados à prática utilizando os métodos indutivos. Em 1914, a primeira grande guerra da ordem globalizada assola a Europa e acaba com o projeto, forçando os recursos das oficinas e do movimento operário que antes ajudavam a financiar a colmeia, assim como alguns dos órfãos a serviço da nação no esforço de guerra. Em 1917, Larousse declara fechamento. No Rio Grande do Sul, a professora Malvina Tavares lecionou no distrito de Lajeado em torno do ano de 1898, baseando-se no trabalho de Ferré. Em 1902, o Círculo Educacional Libertário Germinal anuncia a criação da Escola Moderna em São Paulo, no bairro Bom Retiro. Funcionou até junho de 1905. Em 1909, é criado em São Paulo o Comitê Pró-Escola Moderna e em 1902 uma escola desse viés é inaugurada e dois anos depois começa o início órgão dos estudantes para publicar seus trabalhos escolares. Em 1921 foi criada a escola Summerchill em Leiston, no condado de Suffolk, na Inglaterra, pelo educador Alexander Sutherland Neill, e é considerada referência entre as escolas democráticas e funciona até hoje atendendo crianças de ensino fundamental e médio, dirigido pela filha do fundador, Zoe Neil Redhead, e tornou-se referência para mais de 200 escolas espalhadas pelo mundo, cerca de 50 só nos Estados Unidos. A escola tem uma proposta que preza a liberdade da criança sobre escolher e decidir o que estudar e como, fazendo em seu próprio ritmo. Em 1976, surgiu em Portugal a Escola da Ponte, Escola Básica Integral de Aves São Tomé de Negrelos, uma iniciativa do pedagogo José Pacheco. Depois que o Ministério da Educação não permitiu que a escola fosse até o 12º ano, deixou a gestão da escola aos agentes locais. Conta com uma assembleia de estudantes, associação de pais, uma comunidade organizada e outras tantas ações e atividades culturais que a conservam em funcionamento, sem a necessidade de chamado conselho diretor escolar. Ela preza autonomia, solidariedade e responsabilidade e atende estudantes do primeiro e segundo ciclo, de 5 aos 13 anos de idade, do primeiro ao nono ano. A escola se enquadra no chamado Movimento das Escolas Modernas, MEM, com referências no método das escolas democráticas e numa educação inclusiva, e é considerada a primeira escola no contexto histórico mundial a exercer a educação integral, fortemente influenciado pelas ideias do pedagogo Celestine Freinet. É uma escola pública que parte da ideia de fazer a ponte, promovendo autonomia e consciência cívica dos estudantes, favorecendo seu progressivo desenvolvimento e também o envolvimento nas tarefas e na gestão da escola, participação da comunidade educativa na gestão direta da escola e tomada de decisões referentes aos processos educativos e funcionais reforçam a ideia central do projeto, que visa o protagonismo estudantil e comunitário no ambiente escolar. Apesar de atender todas as excelências em estudos e inspeções, o projeto demorou a ser reconhecido pelo Ministério da Educação. Foi durante muito tempo menosprezado e ignorado. No entanto, hoje é uma referência nacional e mundial como exemplo de uma nova forma de ensino que favoreça a cidadania. Houve na Áustria o desenvolvimento da antroposofia. É isso aí. Antroposofia e do método Waldorf, idealizado pelo filósofo Rudolf Steiner em 1919, no contexto do pós-guerra, que preconiza um ensino mais humano com atenção às subjetividades, com atenção à vida comunitária e às interrelações humano-natureza, com um olhar mais holístico a integrar tanto quanto possível os diferentes aspectos da vida humana, do trabalho, da arte, da economia e da natureza. Tem aulas de alemão, tricô, crochê, jardinagem, história local e geral. As diversas experiências desse método pelo mundo, incluindo há diversas experiências desse método pelo mundo, incluindo no Brasil. Um problema é que várias dessas escolas são particulares, o que às vezes elitiza elas, mas muitas são mais populares. Por exemplo, a Associação Crianças do Vale de Luz, que surgiu em 1992 e gere a Escola Vale de Luz. A Cecília Meireles, bem como o Centro de Formação e Desenvolvimento, que atende profissionais no diversos estados e oferece, entre outras atividades, seminários de formação de professores Waldorf. Ambas as escolas são públicas e oferecem ensino em horário integral para crianças de 2 a 11 anos de idade. Recebem crianças da comunidade local e de regiões mais distantes, filhos de trabalhadores da área têxtil, domésticas, operários da construção civil e outros interessados, incluindo famílias com maior poder aquisitivo que optam pela linha pedagógica e qualidade de ensino, formando um interessante cenário de diversidade cultural e social. A associação funciona com quatro instâncias: Assembleia Aberta a Todos, Diretoria com 5 pessoas eleitas pelos associados, Conselho Fiscal com 2 pessoas, Conselho Consultivo e a Equipe Executiva. A iniciativa se mantém funcionando e estabelece parcerias com diversos agentes, incluindo os pais, o governo do estado e o município. Desde 1999 faz parte do Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente, participando ativamente na transformação da realidade de jovens da região. O lema da Escola Cecília Meireles é: aqui estão plantando um jardim de flores, temos água, luz e calor, o terreno é fértil, quem o cultiva somos nós. Existem atualmente mais de 1000 escolas Waldorf no mundo e cerca de 2000 jardins de infância, localizados em mais de 60 países, sendo assim um dos maiores movimentos educacionais independentes do mundo, diz Carolina Delboni no site Catraca Livre. Da chacota para referência, do local para o mundo, da utopia para a realidade. Enseñó curruf, me cuidó cutral, me forjó. Cadenas brillantes, olor a buzi. Rima fácil, traen la tusi. Vienen con placas descapotables, regalan las fiestas vestidos de calle. El juego no es leal. Cargadito, fascista, maldad. Venden armas, linchan abuelas, talan las ceibas, instalan sus ceibas. Quitaron los libros, pasaron casquillos. Mis huechas se juntan, la industria se quema. La vida en la tierra, autoedúcate. Ellos luchan con la guerra. Esto no es trapi, sonando bien boni. Esto es un grito urgente de resistencia. Oye, esto no es trapi, sonando bien boni. Esto es un grito urgente de resistencia. We are stronger now than ever before. Ellos luchan con la guerra. That we never have to use them. Porque la prisión no es la solución, sino parte del problema. Vive la libertad, muera las cárceles. Porque la prisión no es la solución, sino parte del problema. Vive la libertad, muera las cárceles. Porque la prisión no es la solución, sino parte del problema. Vive la libertad, muera las cárceles. Porque la prisión no es la solución, sino parte del problema. Vive la libertad, muera las cárceles. Porque la prisión no es la solución, sino parte del problema. Vive la libertad. Porque la prisión no es la solución, sino parte del problema. Viva la libertad, muera las cárceles. Porque la prisión no es la solución, sino parte del problema. Viva la libertad, muera las cárceles. Porque la prisión no es la solución, sino parte del problema. Viva la libertad, muera las cárceles. Ah. libertad fuera de las cárceles. La prisión no es la solución, sino parte del problema. Viva la libertad fuera de las cárceles. La prisión no es la solución, sino parte del problema. Viva la libertad fuera de las cárceles. Los pacos bastardos disparan y le quitan la vida, compañero. Prendamos barricadas en nombre de estos guerreros. No bajemos los brazos, seamos más certeros. Venganza, venganza por los que ya cayeron. Salimos de los pasajes, agrupando a la fogata. La noche es larga y odio tienen los acratas. Muchas cámaras vigilan nuestro paso, pero cuando se descuidan, la hacemos pedazos. Dicen que están para proteger de la delincuencia, pero en mi pueblo no hay doméstico. Marquemos nuestra presencia. Ni los pacos se te ven a entrar. El odio se respira contra la autoridad, nos vigilan pa' callar. En qué paso andamos, pero pista nos dejamos. Con los cabros nos cuidamos, la hermandad de lo antisistémico. Llámenme fleite por mi corazón bélico. Capucao, salimos a guerra con la ayuda. Dos vestidos de negro ando explorando la ruta. Con puros reales, ni uno que ande chuca. Somos antipolicial, pa' con guate en la nuca. Ayer, pa' afuera, se espera. Ni una wea fue regalada, pura acción se espera. Pura sangre fría en la calle pa' no estar en la nevera. Desde 12 ganga, pero la de real, la verdadera. La verdadera, la verdadera. Pero en el culiao le cortamos la carrera. En las poblaciones siempre andamos happy. Burla de la poli, también de los ratis. En las poblaciones siempre andamos happy. Burla de la poli, también de los ratis. Elevado el ki, más que Saiyajin. Esto que de queda jamás está aquí. La piro va contra la yuta de mi hermano. Tapado sabe que me veo más bacano. Pedigrí le damos al uniformado. Pronto la R15 la portamos en mano. La pena se encuentra en espera. Puro sentimiento, rabia en esta guerra. Por eso salimos a darle cara al sistema. Por los caídos y privados, barrica el lema. Ahora, esto no es una casualidad porque lo de la expropiación, o sea que es el fundamento de nuestra lucha contra la dictadura, que es luchar en el momento, cuando queramos, donde queramos, nosotros damos las peleas y no en los terrenos donde ellos nos ganan. Acción y reacciona, detona tu conciencia. Acción y reacciona, detona tu conciencia. Date cuenta, la calle está mal. Balizas vigilan la yeca, estado policial. Me camuflo entre las sombras, alimento a Huaychan, alimento mi Huaychan. Libertad para los presos, libertad para las presas, libertad al Gualmapu, las aguas y represas. Libertad para los presos, libertad para las presas, libertad al Gualmapu, las aguas y represas. Teniendo claro lo que venimos a exigir, vamos dando cara en busca de un buen vivir. Formar comunidad de lucha para resistir en contra del sistema que nos busca oprimir. Acción y reacciona, detona tu conciencia. Acción y reacciona, detona tu conciencia. No pierdas la paciencia, espera el momento. Ataca con certeza, libera el sentimiento. Que se vuelva energía y rebeldía, va a soltar descontento incendiando comisaría. Puro odio detonado para la puta policía. Marionetas manejadas por la fucking burguesía. Puro odio detonado para la puta policía. Como tu cara de yuta. Marionetas manejadas por la fucking burguesía. Ellos van implantando miedo y represión, dejando con la otra parte de la población, pagando una miseria por su tiempo y su sudor. Así quitan la vida enfermando al trabajador. No lo puedo creer, como tanta ambición, dejan de lado lo real en busca de un millón. No lo puedo creer, como tanta ambición, dejan de lado lo real en busca de un millón. No lo puedo creer, como tanta ambición, dejan de lado lo real en busca de un millón. No lo puedo creer, como tanta ambición. Fucking money, fucking money. Peligro, ya se ve peligro. Hace tiempo giles con corbata haciendo lo mismo. Atacan la mapu, fomentan este activismo. No entienden la vida, en su mirada hay cinismo. No es tan buen, pura mala energía. Abajo las mineras, salmoneras, forestales y toda su porquería. No es tan buen, pura mala energía. Abajo las mineras, forestales, salmoneras y toda su porquería. Acción y reacciona, detona tu conciencia. Acción y reacciona, detona tu conciencia. La TV miente, la industria mata. Manipulan la mente, alteran palabras. No podemos quedarnos sentados en calma. Cuida el piño, organízate, arma tu banda. Libertad para los presos, libertad para la presa, libertad al Gualmapu, las aguas y represas, libertad para los presos, libertad para la presa, libertad al Gualmapu, las aguas y represas. Compañeras, compañeritas que están ahí adentro, en ese centro de tortura y exterminio que se llama cárcel, que es una invención de los ricos, de los poderosos, para nosotros, para castigarnos a nosotros, a los pobres. No hay ningún rico preso en ninguna cárcel. Las cárceles son para nosotros, para los pobres y para los subversivos. Sabemos que no hay gente más ladrona, mentirosa, avara que los ricos. Sabemos que no hay gente más traicionera que los ricos. Sabemos que no hay gente más asesina que los ricos. Pero no hay cárceles para los ricos. Ellos son los que construyen las cárceles para contenernos a nosotros. Las cárceles no sirven para nada. Do indivíduo, da coletividade e da ecologia. A ontologia do ser social e a pedagogia histórico-crítica parte da afirmação que na abordagem materialística, histórico-dialética, o estudo ontológico do ser social não prescinde do estudo da gênese histórica, da especificidade da sociedade perante a natureza. O ser humano é, antes de tudo, um ser vivo e a sociedade só pode existir em permanente intercâmbio com a natureza, segundo Saviani e Duarte. Os processos naturais são os que não temos controle e ocorrem independente da vontade, mecanismos físicos, químicos, instintivos, inconscientes, etc. Nisso, é preciso lidar com eles da forma como ocorrem. Já os processos sociais e culturais são também naturais, mas são decorrentes do convívio social, da prática coletiva e individual, construídos por nós mesmos, os indivíduos de gerações anteriores e presentes das sociedades. Se construídos, podem ser desconstruídos, sejam hábitos, valores, dogmas, ordem social ou moral, com base no pensamento crítico. Aquele que reconhece as condições passadas que levaram às situações do presente, põe em questão o presente e escolhe se vai reproduzi-lo ou irá negá-lo em detrimento de algo melhor. Uma sociedade sustentável no sentido amplo é isso que busca a educação integral. Isso significa uma sociedade que seja capaz de se manter, que seja capaz de produzir inter-relações duradouras e agradáveis de forma a criar um equilíbrio sem que uma parcela da população seja submetida a condições de moradia e trabalho degradantes, no sentido corporal e intelectual, enquanto uma outra parcela da população vive em conforto, sentindo o luxo de produzir o desperdício. Quando se fala de relações interhumanas, somam as relações que o humano faz com todos os outros organismos e os elementos abióticos no seu entorno, dentro do seu processo de ficar vivo e de buscar a satisfação em vida. Essas relações precisam ser repensadas, porque dessustentáveis da forma como se apresentam atualmente não há muito. O pensamento misógino, colocando o homem no centro e a mulher como anexo, bem como o pensamento homocêntrico, que enxerga o Homo sapiens como toda a cadeia, como o topo da cadeia alimentar, ápice da evolução e, portanto, detentor do direito de explorar tudo e todos à sua volta por seu bel capricho, a coroa da criação. O contexto capitalista usa a lógica da escassez em que quanto mais escasso, mais valioso algo se torna se houver demanda de algum público interessado. Então, quando não há escassez real, ela é produzida. Isso abaixa os preços de venda sem prejudicar as margens de lucro. Vide episódio da queima do café em Santos no ano de 1931, com a retração do mercado externo. Foi queimado cerca de 14 bilhões de quilos de café no Brasil para diminuir a oferta no mercado para que o preço unitário subisse. Foi preferível destruir a produção do que distribuir a preço acessível ou de graça à população para ir de acordo com a lógica capitalista. Isso não se sustenta na perspectiva econômica. Esse tipo de lógica é empregado em todos os setores, da mineração à indústria urbana ao de serviços. Em algum momento, os recursos naturais acabam. Na perspectiva socioecológica, os organismos explorados são levados aos seus limites emocionais, físicos e populacionais. Tensão levada aos extremos que leva inevitavelmente ao colapso. O ser humano conseguiu exterminar tanto da biodiversidade do planeta que cientistas já estão chamando de sexta maior extinção do planeta, a extinção antrópica. O homem é tão egoísta que se achou no direito de dar a uma era geológica o seu nome, como sendo o período em que o ser humano dominou o planeta e causou mudanças climáticas bruscas em um espaço de tempo extremamente curto para a escala geológica. Está se chamando esse período de Antropoceno. Considerando que o ser humano está destruindo o planeta, mas não é todo ser humano, não é a natureza humana, o Yanomami da Amazônia não está fazendo isso, o Tuareg na Líbia não está também. Quem está fazendo isso são os representantes de uma cultura dominadora de império, que remonta suas raízes nos impérios babilônicos e estendem sua lógica até a configuração atual, protagonizado pela cultura euro-estadunidense capitalista industrial. Esta que se espalhou pelo mundo, comprou e corrompeu os produtos da ciência e dizimou boa parte das culturas humanas em detrimento da supremacia da sua. Últimos dados apresentados em uma coletânea de ensaios na revista X-Science são terríveis. Com 322 espécies de vertebrados terrestres extintos desde o ano de 1500 e com o resto sofrendo uma redução média de 25% no número de indivíduos, o que, na verdade, é pior que as extinções por seu efeito nos ecossistemas, o quadro que é ainda mais complicado entre os invertebrados, com declínios de 45% na população de 2/3 das espécies examinadas, segundo diferentes estimativas, entre 16% e 36% de todas as espécies vivas de vertebrados estão ameaçadas ou em perigo de forma global, e somente nos últimos 500 anos 322 foram extintas. Pior ainda, o número de indivíduos foi reduzido em uma média de 28%, com casos extremos como os elefantes, cuja população diminui a tal ritmo que sua extinção em breve é algo quase seguro. O elefante é um dos pouquíssimos animais com autoconsciência, se reconhecem no espelho, que nos acompanham neste vale de lágrimas evolutivo junto com o golfinho e os grandes macacos. Daí a necessidade de mudar de vida, de educar para esclarecer, conscientizar, repensar, respeitar e interagir. Sair de uma lógica autoritária para uma libertária, de uma lógica de exploração de troca, da servidão para coprodução. Mudar de vida antes que não exista mais vida para ser mudada. Morte, a fera capital! arte, o inútil essencial. Tanto o saber científico quanto o saber artístico dependem da criatividade e da curiosidade, pois ambos geram interpretações da realidade e auxiliam no desenvolvimento humano. A arte é a livre expressão do ser humano, ao passo que é um campo específico. Ele se estende para todos os domínios do conhecimento da atividade humana cultural. Ela passa pela arquitetura, a construção civil, as agriculturas, a astronomia, culinária, literatura, artes marciais, costura, indumentária, música, medicina, pintura, desenho, marcenaria, escultura, modelagem, filosofia, entre muitas, muitas outras. Ela é em si significante, embora às vezes não tenha um valor mensurável quantitativo, mas sempre o tem, ao menos em termos qualitativos. Tem o valor pelo que geralmente ela está representando, pelo que está passando. Ao passo que ninguém morre se não tiver um quadro para pintar ou uma poesia para ler, comparado com ficar sem ter o que comer ou onde dormir, mas se sente infinitamente melhor quando tem. Quando se mora numa casa bonita e aconchegante, quando se come uma comida bem combinada e temperada, muitas vezes a arte é o mais simples. É a combinação de elementos de forma que eles, organizados de tal forma, provoquem um efeito esperado. O poeta é um sábio, pois a poesia a todos compreende. Mesmo que o próprio poeta não entenda nem a si mesmo, arte é subjetiva, aberta a várias interpretações diferentes, ao passo que é muito pessoal. Cada um tem um olhar sobre uma obra e cada um atribui a ela o valor que lhe convém. A arte atende à subjetividade, muito característica da nossa espécie. Usamos a arte para nos expressar, ela é uma linguagem, usamos elas para nos compreender. Usamos ela para sentir, ou mesmo para nos distrair de outros sentimentos. Se não tivermos agricultores na sociedade, não teremos comida para sobreviver. Se não tivermos pedreiros e arquitetos, conseguimos um lugar qualquer para dormir, continuamos vivos, sobrevivemos. No entanto, entre sobreviver e viver bem, há uma distância considerável. Se não tivermos palhaços para nos fazer rir, a vida fica mais triste. A arte é a busca pela perfeição, por capturar os momentos. Comida é água, bebida é pasto. Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comer. A gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer. Quer prazer para aliviar a dor. Comida, titãs. Daí a importância de se trabalhar na educação com arte. Ela estimula o raciocínio lógico e criativo, o desenvolvimento cognitivo, o do controle motor, sensibilidade, etc. Ela é uma linguagem em si. Cada forma da arte é uma linguagem que comunica alguma coisa. Portanto, tem uma função social importante. Agrega, une e mobiliza pessoas. A sociedade gira em torno da cultura, o conjunto das artes da mesma, ou seja, tudo aquilo que os seres humanos fazem, como o fazem e por que fazem, isso é cultura. A arte ajuda-nos a lidar com a realidade. Nietzsche afirma que temos a arte para não morrer da verdade. É nossa intenção que a criatividade e a curiosidade dos estudantes sejam fomentadas, a fim de que possam se desenvolver intelectualmente de maneira descontraída e divertida, que através do trabalho manual de envolvidos desenvolvam suas capacidades motoras, que através do diálogo, das discussões e da expressão artística se desenvolvam melhor como cidadãos e como seres humanos. Queremos la paz, grandes marchas, grandes mítines, queremos la paz. Vaya. Primera vez que el pueblo lleva la iniciativa y ya lo quieren mediatizar. ¡Queremos la paz! Los partidos políticos convencieros quieren la paz. Los banqueros quieren la paz. El gobierno quiere la paz. La bolsa de valores quiere la paz. El imperialismo y sus transnacionales quieren la paz. Todos los medios masivos de comunicación, encabezados por Televisa, quieren la paz. Pero la paz de los sepulcros. We'll be right back. masacre! Thank you. democrática. Y así no se la llega. España de mierda. España de mierda. Considerações finais. Um grande desafio da docência não se resumir a transmitir uma mensagem, mas promover o real diálogo. É falar bem como saber que o outro ouviu e saber ouvir a perspectiva do outro. Pensando que, independente da disciplina, ninguém pode ensinar nada a ninguém, nem se pode obrigar alguém a aprender nada, mas apenas mostrar o caminho para que o outro se questione e se avalie, buscando para enxergar o conhecimento e seguindo determinado caminho, se ele lhe aparecer razoável. Só a experiência ensina, é preciso que o educando vivencie a prática e, juntamente com a teoria, possa entender as implicações daquele de determinado conhecimento ou vivência na vida pessoal e ou em sociedade. Agradecimento ao meu querido Matheus Darriel, que me mostrou o filme Educação Proibida e foi referência como pessoa e como educador para mim. A minha companheira Caroline Coelho, por ter paciência enquanto eu deixo ela para mergulhar nas teclas do computador e escrever, e por me ajudar com correções e sugestões ao longo da criação desse texto. Ao meu amigo e professor Fernando Bonadia, pelas trocas de ideias enriquecedoras, por me incentivar nesse trabalho com palavras ou ações e por me aceitar na disciplina de Filosofia da Educação, mesmo sem ter conseguido a matrícula, para passar esses dados para o professor do próximo período, certificando que cumpri a disciplina. Agradeço a todos que já lutaram e lutam por uma educação mais consciente, crítica e libertadora. E aí, depois dessa parte final aí do agradecimento, tem uma bibliografia ali com um monte de nome de um monte de gente ali, de, né, das inspirações aí do coisa aí, né, essas coisas que o pessoal bota no final. Não vou ler isso não, que eu acho meio chato, e vários nomes, várias coisas lá e tal, mas apesar de eu achar chato, é necessário, né, essas paradas aí e tal, né. E aí, depois dos... que é bastante coisa, quase duas ou três páginas de bibliografia, até embolou tudo aqui. E aí no final, no finalzinho da bibliografia, tem uma imagem: Vale de Luz, associação www.valedeluz.org.br, não faço ideia o que seja isso. E aí tem um desenho, desenho de anarco-ideias. É uma árvore, né, com uma casinha na árvore, um desenho bem simples, como se fosse um desenho de criança mesmo, né, como eu falei lá no início, né, os desenhos que essa galera aí faz, essa pessoa, não sei, né, que rola nesses zines do Anarquideias e tal, uns desenhos bem simples, né, mas é bem expressivo, como eu falei. E aí é uma árvore ali preta, assim, né, com o caule preto, né, o tronco preto, né, os galhos preto, e a copa da árvore é uma cor clara, né. E aí no meio da árvore ali tem uma casinha, né, de madeira ali com duas pessoinhas, duas crianças dentro, né, e uma corda descendo da casinha. E aí embaixo tem várias crianças brincando de várias coisas, brincando de ciranda, sei lá, aquela, né, em círculo ali, brincando lá, uma pintando, uma outra ali, duas ali andando ali sozinhas, aí outras duas ali no chão com alguma coisa ali brincando, aí uma outra lá na gangorra, outra lá naqueles brinquedos de parquinho, né, aí outras duas jogando bola ali, aí umas plantinhas pelo chão ali, né, e é tudo silhuetazinha das crianças ali, né, e tal. E aí na próxima página é o índice, né, é a penúltima página, né, penúltima página é o índice ali, aí tem ali introdução, página 1, 2, aversão ao conhecimento e formação de mão de obra, 3, amor ao conhecimento e formação de cidadãos, a renovação da escola, 4, 5, do indivíduo, da coletividade, da ecologia, 6, arte, o inútil essencial, 7 considerações finais, 8 agradecimentos e 9 bibliografia. Aí é tudo escrito na mão, né? Uma escrita manual. Todo o resto foi escrito numa escrita digital, mas a parte final aí lá no início, né? É uma escrita manual, né? E aí tem ali, dedico esse fanzine a todas as pessoas que buscam uma sociedade mais justa e procuram amor ao conhecimento. Filho de Sofia, 17/5/2019. E aí na última página tem literatura independente e autonomia, contatos, filho de Sofia, @raizap.net, aí Facebook, filho de Sofia, e aí tem mais um desenho ali, selo, copie e distribui, um desenho, né, com um logozinho, né, ali C&D. Aí tem dentro assim, né, um círculo e uma parte embaixo, assim, uma barra embaixo. Aí tá escrito em cima no círculo selo e dentro do círculo C e D. Aquele, o C e aquele Ezinho, aquele E. Ele é diferente, eu não sei como é o nome desse E, não. Na verdade, talvez eu saiba, mas não lembro agora, não faço ideia. Quer dizer, eu não faço ideia, não sei, algo por aí assim. Aquele E que é diferente, não é o E normal que a gente usa, não. Aquele E que às vezes usa tipo no C&A, alguma coisa assim, né? Aquele E... que usa contra ou alguma coisa, né? E copie e distribua embaixo também com esse Ezinho, né? No copie e distribua. E aí depois embaixo tem não jogue fora, passe para frente e tem uma lixeira cortada, né? Aquele símbolo de ante, né? De cortado. E aí depois do outro lado tem um símbolo do dinheiro do cifrão cortado, ali, um círculo com aquele traço cortado, né? Contribuição livre, não venda, doe ou troque. E aí terminou aí o zine aí, educação proibida zine, né? Eu tinha mais uma historinha aí pra falar, mas só que acho que já ficou um pouquinho grande, e aí eu tinha acabado esquecendo total da história, aí agora no finalzinho que eu lembrei, mas não era nada tão elucidante, era mais uma exemplificação aí da questão do ensino, né? De uma coisa que eu passei, né? Tipo, numa oficina que eu dei, mas isso aí fica para uma outra história aí, uma outra hora aí. Eu devo voltar nesse tema assim da educação aí, eu já tô meio cansado já, e aí vou botar mais uns sons aí e fica pra próxima. Aí na próxima aí eu conto aí, sempre tô contando mais alguma história aí, né? E isso aí tem uns montes. Aí vamos ficando por aí e até a próxima. Bandas que rolaram no programa: Desafeto, Anarquia, Ecos da Destruição, Leis Marginales, Araceli Cantora, Autodefensa, Bandio 47, Brain Infected, Camuflaunde, Execradores, Estígia, Itu Homem, O Pai, Van Lapsete.